Projeto X Podcast. Nada pode ser obtido sem uma espécie de sacrifício. É preciso oferecer em troca alguma coisa de valor equivalente. Esse é o princípio básico da alquimia, a lei da troca equivalente. Naquela época, nós acreditávamos que essa lei fosse absoluta. Sejam bem-vindos a mais um Projeto X Podcast. E o tema de hoje é especial. É um tema científico, um tema místico, um tema religioso, um tema que é muitas coisas. Estamos falando de Fullmetal Alchemist, claro. Eu sou a Adri e eu só tenho uma coisa a dizer. Nina! Puta que eu pariu! Já? Já, mas já! Aqui é o Panda e açúcar, tempero e tudo que é de bom. Opa, isso daí também é alquimia, vai. Vale, vale. Válido, válido. Eu sou Fernanda Fofonca. Você tem duas pernas saudáveis. Levante e ande. Boa. Tá até aqui, mais sumê. Aqui é o Mug, 35 litros de água, 20 quilos de carbono, 4 litros de amônia, 1,5 kg de cal, 800 gramas de fósforo, 250 gramas de sais, 100 gramas de nitrogênio, 80 gramas de enxofre, 7,5 gramas de flúor, 5 gramas de ferro, 3 gramas de silício e um pouco mais de outros 15 elementos químicos. Essa é a quantia média das substâncias que um corpo humano compõe em adulto. E açúcar, tempero e tudo que é de bom. Basicamente, então, vamos definir uma coisa. O que o Mug falou é basicamente a mesma coisa que o Panda falou. A diferença é que o elemento X torna isso uma menina super poderosa. Super poderosa, exatamente. Interessante, começamos bem esse cast. Feitas as apresentações, nós falamos de meninas superpoderosas, elementos químicos e pessoas baixinhas. Então vamos falar um pouco mais desse... Ei. Foi você mesma que disse, eu não tenho nada a ver com isso. Vamos eu falar... não disse nada, eu só perguntei quem é que você tá chamando de baixinha, não, menor que um grão de feijão. Não estou entendendo isso. Olha, vamos falar um pouco mais dessa obra muito interessante, que tem uma série de mangá, duas séries de anime, dois filmes, um monte de guidance, OVAs, entre outras tantas mídias, e que marcou a vida de muita gente, inclusive das pessoas que vão falar pra vocês. Pra começar, vamos falar um pouquinho dessa série tão grandiosa assim. Fer, fala um pouquinho mais sobre ela, por favor. Fullmetal Alchemist é, pra começar, o melhor shonen de todos os tempos. Oh yeah. Oh yeah. Mugi, tu fica quieto aí, não se manifeste, seu pisfag. Não se manifeste. Eu não vou entrar em discórdia nesse cast, porque Fullmetal merece muito respeito, mas eu não vou entrar em discórdia. Não, assim, sem... Obviamente, é uma opinião minha e de algumas pessoas, tirando o Mugi, que tá nessa gravação, mas... Fullmetal, ela tem elementos que encaixam ela num shonen e ao mesmo tempo distinguem elas dos outros shonens que existem por aí. Fullmetal é uma obra única, que é difícil de tu ver outra obra que seja realmente pra adolescente, pro público jovem, que tem luta, que é uma obra empolgante, mas que tem a inteligência que tem em Fullmetal. Do que se trata Fullmetal Alchemist? Como eu ia falar e eu já tô me alongando. Fullmetal Alchemist conta a história de dois irmãos, Edward Elric e Alphonse Elric, que viviam num mundo onde existe alquimia, e a mãe deles morre, e eles decidem que, utilizando o conhecimento da alquimia, eles vão reviver a mãe. Porém, algo sai errado, pois não é possível reviver os mortos, como eles vão logo descobrir, e depois disso, eles vão ter que sair em busca da resposta para o que é a verdade. Então, primeiramente, já que a gente já sabe um pouquinho sobre a história, vamos falar um pouco da parte mais técnica dela. Fullmetal Alchemist, ou Haganen Renkin Jutsushi, é uma série de mangá que foi criada pela diva mestre Hiromu Arakawa. Melhor autora de melhor todos autora os tempos. Melhor autora ever, oh yeah. Palmas para a vaquinha de óculos. Oh yeah, vaquinha de óculos. Foi publicado na revista Shonen Gangan pela Square Enix, ou oh yeah também, entre agosto de 2001 e junho de 2010. Ela começou a ser publicada em 12 de julho. Gerou 108 capítulos sem ter atrasado um único sequer e recebeu duas adaptações de animes. A primeira, com 51 episódios, que começou a ser exibida em outubro de 2003 até outubro de 2004, que foi feito pelo Estúdio Bones. E para esse anime foi lançado o filme O Conquistador de Shambhala em julho de 2005. Em abril de 2009, recebeu a segunda versão, que adaptava fielmente o mangá, chamada Fullmetal Alchemist Brotherhood, também pelo Studio Bones, e teve 64 episódios, encerrando em 4 de julho de 2010. Também recebeu um filme, posteriormente, chamado The Sacred Star of Milos, que era ao contrário do Conquistador de Shambhala, que encerrava a versão animada, esse é uma espécie de spin-off. Eu acho que só pra explicar um pouco, até porque que Fullmetal teve dois animes, na verdade, né? A primeira versão de Fullmetal foi feita lá em 2003, e se vocês repararem, o mangá recém tava no começo. Chegou um ponto que a série animada, ela alcançou o mangá, e eles tinham duas opções, ou fazer o que a maioria dos animes fazem, que é enfiar filler adoidado até dar tempo da série avançar, e daí mesclando com capítulos oficiais e filler, ou o que é a decisão que eles fizeram, ok, a gente vai fazer outro final, outra história, obviamente isso é filler, foi criado pelo estúdio com a aprovação da Arakawa, porém, é uma história que tem início, meio e fim, e termina de completamente diferente, segue outro rumo do mangá. Por isso que em 2009, eles fazem um novo anime, agora sim, completamente fiel à obra da Arakawa. Exatamente. Então são duas obras distintas, elas têm o mesmo plot, o mesmo universo, mas elas seguem por caminhos diferentes. Sim. Eu recomendo que se assista às duas. As duas. Apesar de particularmente eu preferir a história da Arakawa mesmo, o trajeto, óbvio, que ela escolheu. O primeiro anime, mesmo sendo filler, não perde e é muito bom. Uma coisa legal é que a primeira série, ela foi bem fiel ao mangá até o episódio 23. Foi muito fiel ao mangá. Foi muito fiel e assim, teve, inclusive em alguns episódios eu posso falar, ela chegou a superar o mangá, que vamos falar deles depois, que é um dos meus episódios favoritos, mas é um dos episódios que ao mesmo tempo eu mais odeio, vocês vão entender por quê. E o mangá terminou mais ou menos junto com Brotherhood. O último capítulo foi lançado em uma semana, se não me engano. Acho que na semana seguinte saiu o capítulo do anime. Eles terminaram muito juntos. Foi bem junto. Foi bem, eu lembro que eu tava acompanhando os dois. E assim, eu acho que assim, por um lado, pros fãs deve ter sido bem doloroso perder os dois ao mesmo tempo. Mas, né? Assim, foi. Assim, na época eu não tava podendo acompanhar porque eu tava fazendo. Tava atarefada com a faculdade. Eu só fui ver depois, infelizmente. Me desculpem. Aí eu tava acompanhando semanalmente. Eu acho que eu comecei a acompanhar o Fullmetal Brotherhood porque eu lembro que eu vi os anúncios. Tipo, vão lançar Fullmetal, não sei o que, blá, blá, blá, blá, blá, blá. E no início eu achava que era uma continuação de Fullmetal, a partir do filme, porque o Ed e o Al, no final do filme da primeira versão, eles se separam. E eu, nas primeiras notícias, eu imaginei que fosse ser algum ou filme ou algum anime que fosse fazer eles se juntarem de novo. Mas não, veio logo em seguida a notícia de um remake e eu, cara, eu fiquei empolgadíssima. Eu e o meu irmão, logo que começou a sair, a gente começou a baixar e assistir junto, cara. Foi, eu vi não semana acreditei. Por semana, foi foda. Eu tenho que fazer um ponto aqui. Muito obrigado, João Paulo Bassi, porque se não fosse por causa desse cara, eu acho que eu não tinha começado a acompanhar o Brotherhood tão cedo, porque eu tava naquela, né? Eu gostava pra caramba do Fullmetal, do primeiro anime. Também. Eu gostava demais. E eu vi o Fullmetal Brotherhood e eu não sabia que eles iam fazer uma segunda versão do anime. Ele que me falou, tal. No começo, eu tava com meio um pé atrás, tal. Mas depois, cara, eu comecei a ver. Puta, e nisso eu comecei a acompanhar o mangá também. Ah, isso que eu ia te perguntar. Porque, assim, eu já tava na pilha pra querer ver o Brotherhood, porque eu já acompanhava o mangá. Não, eu não acompanhava o mangá na época. Ah. Eu também comecei... não acompanhava o mangá. Eu tô Nossa, seus hereges, saindo aqui. Só eu que acompanhava o mangá. Não, eu não acompanhava o mangá naquela época. Comecei a acompanhar o mangá quando eu comecei a ver o Brotherhood quando tava em meados do episódio 16. Pô, e o 16 é justamente quando a história lá se separa. 15, 16 é quando a história se separa, sim, né? Exatamente, sim. Exatamente. Porque até o 15 é meio que um resumo do primeiro anime, né? Pelo menos o começo. Foi até legal que eles não readaptaram com muito. É, eles não refizeram com todos os detalhes, né? Todos os detalhes, porque eles já tinham feito, foi bom porque eles conseguiram adiantar a história e ir pra parte que ainda não tinha sido adaptada, que era o que tava todo mundo querendo. Tem muita gente que critica isso, mas eu entendo porque pro estúdio, pra eles tinham que todo mundo já tinha visto o primeiro Fullmetal. Então era realmente, pra mim, eu também acho que era um trabalho desnecessário refazer toda a primeira parte, a animação, entendeu? Ah, mas eles fizeram rápido, que nem o Adri falou, foi rápido pra entrar já logo, tanto que, por exemplo, os acontecimentos que tem no primeiro anime até o capítulo 25, mais ou menos, que é onde mais ou menos se separa, 23, 25, por aí, metade do anime, mais ou menos, eles se passam em 15 episódios, menos, 14, 12 episódios, na segunda versão do Brotherhood, quer dizer, vamos fazer isso rápido e começar a apresentar os novos personagens, porque, cara, começa a entrar personagem, sim, foda depois daquilo. Sim! É, começar, sim, pelo, sim, Ling. Sim, mas sim, isso não, a gente fala um pouco depois. Kenja no Ishi wa tonda patimon datta. So. Yatto omae no karada o moto ni modoseru to omotta no ni na. Kenja no ishi o wataste. Naze? Itta daro, tonda patimon datte. Sore ni katte ni koware chimatta. Uso yo. Hitorijime suru ki nan de shou? Anata tachi no karada. So yo. Sore ni okaasan datte mou ichido. Damare! 死んだ人間は生き返らない。 二度と。 二度と。 生き返るって言ったのよ。 祈れば叶うって言ったのよ。 奇跡は起きるって。 これから私は何にすがって生きていけばいいのよ。 教えてよ。 そんなこと 自分で考えろ。 立って歩け。 前へ進め。 あんたには立派な足がついてるじゃないか。 何にもすがる必要なんてない。 Brasil, a primeira versão foi exibida na Animax desde 2005 e em 2006, por incrível que pareça, ela foi exibida na TV Kids, da Rede TV. Ela dividiu o bloco com Hunter vs Hunter. Foi onde eu conheci Fullmetal. E Super Campeões, numa versão bem censurada, é verdade. E uma que eu me lembro, eles não anunciavam Fullmetal Alchemist. Quando eles anunciavam esse bloco, eles anunciavam, pelo menos na retransmissora que eu assistia, eles só anunciavam Super Campeões. Que era eu... Super Campeões e Hunter x Hunter, eu acho que eles Hunter até Hunter anunciavam. Hunter x Hunter passou depois, Hunter x Hunter começou depois. Hunter x Hunter começou depois. Mas eu lembro que eu conheci Fullmetal na TV Kids. Também. Eu conheci e, no tipo, eu Animax. Lembro que eu me apaixonei. Eu vi um episódio aleatório porque eu comecei a ver TV Kids e tal. Eu chegava, sei lá, do que eu fazia na época. Acho que eu tinha um curso, enfim. E cara, eu me apaixonei por Fullmetal vendo na TV Kids. Daí depois que eu fui correr atrás, vi o anime daí em japonês, enfim, sem aqueles cortes. Cara, sensacional. Eu já contei essa história aqui, inclusive, que eu comecei a assistir por acidente, por coincidência, no dia em que começou. Eu vi o primeiro episódio porque eu tava sem computador. Meu pai tava consertando meu computador, tava vendo a televisão no quarto dele. E assim, foi amor à primeira vista. Eu tinha internet discada na época, eu deixava esse negócio baixando de madrugada quando os episódios acabaram, porque na primeira vez eles só exibiram até o episódio 23 e começaram a repetir. Eu tive que parar de assistir, aí quando voltei tava nos três últimos episódios, aí eu comecei a baixar e assim, mal e porcamente, mas foi desse jeito que eu assisti a primeira versão legendada e foi o primeiro anime legendado que eu assisti. A primeira versão eu não cheguei a assistir na TV, aliás, eu nunca vi ele dublado, você tem noção, porque eu nunca vi na TV. Minto. Pra falar que eu nunca vi, eu vi uma vez na Animax um episódio, que é o episódio do... Um episódio do Laboratório 5 que eu vi, mas eu conheci Fullmetal Alchemist por um DVD que eu tinha comprado na Liberdade do anime, em meados de 2005. Aqui, os DVDs foram distribuídos pela Focus Filmes e o mangá foi publicado pela editora JBC. Agora ele tá sendo relançado, imagino, né? Não. Não, não, então, não. Viajei. Mas desculpa. Eu tenho esperança de que, como eles estão numa onda de relançar, que daqui a alguns anos eles... Relance em formato tanco de preferência. Em formato tanco bom, porque a JBC é uma extorsão do caralho. Com os seus meio tanco. Ah, velho. Não, mas isso daí foi até o Fullmetal Alchemist mesmo. Depois disso, eles pararam mais ou menos com essa esse formato, é. Né? Aliás, abraço ao Kitsune, que trabalha aqui no JBC, enfim. Mas, é... Sem jabá, Mugi, sem jabá. A menos que aí, eles estejam pagando, não, gente. Não, deixa eu só falar. Eu, que todo mundo falou como conheceu o Fullmetal, eu conheci Fullmetal pelo Animax e depois, posteriormente, eu comecei a comprar os volumes pela JBC. E eu tenho que falar uma coisa, pra mim, o Fullmetal, ele é um, no Brasil, no Animax, ele é um grande marco. Porque pra mim, eu coloco assim, a dublagem até Fullmetal e a dublagem pós-Fullmetal. Porque até Fullmetal, a dublagem era muito boa, a dublagem de Fullmetal foi muito boa. A de Hunter x Hunter, que passou na mesma época, eu também achei boa. É, mas então, era na mesma época, entendeu? Era na mesma época. Fullmetal ficou até mais tempo do que Hunter. Melhor, com certeza. Grande dublagem. Eu fiquei feliz de eles não terem traduzido as músicas. Isso me... Mas eles não... Pelo menos na Rede TV eles não passavam as músicas. Eles já emendavam direto pra Na Animax frase. Eles passavam. Na Animax mas eles passavam. Hunter x Hunter passava. Não, mas eu não tinha TV a cabo. Eu só via... Eu era pobre. só via TV aberta. Mas... Animax passava e não tinha censura. Inclusive, minha mãe é traumatizada comigo até hoje por causa disso. Porque ela via eu assistindo qualquer anime, a primeira vez que ela viu assistindo anime, foi logo na cena que ela viu o Ed perdendo a perna. Aí ela associa qualquer anime que eu vejo hoje, na época. Hoje em dia já não, mas ela... Meu Deus, você tá vendo aquele desenho que o menino perde a perna? Meu Deus! Na época, ai, ela associava qualquer coisa que fosse desenho japonês com isso. Full Metal Alchemist. A autora, queridíssima Hiromu Arakawa, ela tem uma vida reservada. Eu acho que tem uma foto dela só rolando pela internet. Que, pelo que menos... é super difícil de encontrar. Tanto é que o alter ego que ela coloca nas obras dela é uma vaquinha, que é uma vaquinha de óculos e de calcinha vermelha. Que tem uma justificativa, né? Arakawa, ela conta, né? Ela cresceu numa fazenda. Ela cuidava de vacas. E ela tem muito isso dentro dela. Tanto que a nova série que ela tá lançando, que é Silver Spoon, ou como é que é o nome em japonês? Ginosagi. Ginosagi. Ela conta... É um slice ou qualquer coisa. Slice of life. Contando a vida de um garoto numa fazenda. Tem e dizem que ela pegou também muitos elementos da vida dela pra botar nessa nova série que ela tá fazendo. E que eu ainda não assisti, na verdade. Eu não tive tempo de ver o anime, nem de procurar o mangá, porque eu estou fazendo TCC e eu estou chateado com isso. Mas enfim, eu não tive ainda tempo de procurar, mas o pessoal elogia bastante a série pro estilo, né, que ela tem. Eu me pergunto como é que ela criava vaca em Hokkaido, cara. Que Hokkaido no inverno é um frio do cacete, velho. Matava e comia aquelas vacas. Porque fica no extremo... Hokkaido fica no extremo norte do Japão, velho. Tem até festival do gelo lá, velho. Não, festival de escultura de gelo, mas velho. É... Coloca casaquinha nas vacas. É, coloca deve uma... ser, eu imagino. Por que que você acha que a vaca dela tem uma calcinha? É roupa. Ela pode ter um casaco também. A calcinha não protegia do frio, né? É. Cara, ela é tão obcecada com esse lance de vaca que eu vi umas fotos no guia de Fullmetal da casa dela, do apartamento dela, e tipo, o banheiro é decorado com vaquinha. Ah, mas cara, vaquinha é bonitinho, vai. Sabe, é tipo tudo decorado com vacas. Eu não sei dela, como ela é não bizarro. Fez um personagem tipo Lambo, de Kateki Hitman Reborn. Tipo, não... Não ia encaixar, né, amigo? Ah, mas sei lá. Porra. Sei lá. Desculpa, Mug, mas a Arakawa é séria. Que chato. Arakawa é séria. Tirando o Armstrong, Arakawa é séria. Tirando o Armstrong. Não, é que nem eu tava falando pro Pan, uma cena mó emocionante, ali todo mundo triste, e daí mostra o Armstrong, tu não consegue não rir olhando pra cara dele. Porque ele tá chorando, mas chorando tipo com aquelas lágrimas grossas que parecem uma cachoeira. Tem uma coisa que o pessoal também criticava no começo do Brotherhood, que era o excesso de alívio cômico. Mas isso tem no mangá. Sim, sim. O mangá, principalmente, tem as guidens que saíram no mangá, são hilárias. Foram feitas pra ser engraçadas, tem cenas muito engraçadas, tem personagens que estão lá, que assim, por mais que eles tenham um papel mais sério, eles são um alívio cômico por excelência. Pega o Ling nos primeiros episódios, velho. O Ling é até o final. O Ling é demais, velho. O Ling barra Greedo, cara, é o Grid. Um dos personagens mais fodas que tem. O Grid tipo, é demais. Cara, que todo mundo foda, concorda. Que foda. Não, eu separo as personalidades. Eu não gosto do Link, eu gosto do Grid. Nossa, adoro mas o Link. Sai daqui, Mug. Deixa eu participar. Pelo amor de Deus. Sai daqui, Mug. Tá expulso. Eu não gosto. Não, sabe o que é foda? O Mug fica falando esse tipo de heresia e ainda quer gravar porra do podcast, cara. Não. Vai embora. Outras obras que ela lançou também foram Stray Dog, que foi a primeira, de 1999, Shangai Oma Kikai, Soten no Komori eu li, é uma one shot muito, muito, muito fofa, Hyakusho Kizoku, e Hero Tales, que foi uma série um pouco mais longa. Hero Tales é uma obra que a Arakawa só desenhou, ela não é a autora, tipo, ela não é a roteirista, ela é a desenhista, tanto que tu pega, eu tenho o mangá aqui, tanto que tu pega os personagens, os traços, tu identifica logo que é sim, ela. O vilão é o King Brother. É, o vilão é o King Brother e o personagem principal é o Edward Moreira, de cabelo preto. Exato, mas, exatamente. Enfim, é uma história legal, mas tu percebe que não foi escrita pela Arakawa. Pelo menos eu senti, assim. Tu percebe que o roteiro não é dela. É uma história legal, mas é só, entendeu? É um shonenzinho generiquinho. É um shonenzinho genérico. É bom, eu tenho todos os mangás aqui, eu gostei de acompanhar. Mas, tipo, não é... Não, até porque, coitada da Arakawa, vai ser difícil ela fazer algo de novo no nível de Fullmetal Alchemist. É um negócio que quebra padrões mesmo, mas a gente vai falar um pouquinho melhor disso. mais frente. Tanto é que, por essas obras, ela ganhou vários prêmios. Ela ganhou... Vários. Stray Dog valeu um prêmio pra ela, o prêmio Enix Século XXI. Fullmetal Alchemist valeu o Shogakukan de mangá, melhor shonen de 2003. No prêmio cultural Osamu Tezuka, como artista revelação em 2011. E o prêmio Seiyun, em 2011, também por melhor mangá de ficção científica. Silver Spoon também deu um prêmio pra ela, o prêmio Manga Taisho. Ou seja, ela... é foda. Eu acho que um detalhe que é interessante a gente comentar é o seguinte. Fullmetal Alchemist é um shonen, sim. Porém, ele foge um pouco do padrão de shonen, principalmente dos shonens da Jump, que é o que a gente tá acostumado. Uhum. Primeiro que é uma história que tem um início, meio e fim bem definidos. Ela não tem aquele lance de, ah, eu preciso melhorar, eu preciso ficar mais forte. Não, o Edward já é foda desde o início da história. Ele não tem a jornada do herói do mangá, né? Ele não tem a jornada do herói. Ele tem vários elementos que distinguem Fullmetal dos shonens padrões, entendeu? Inclusive, o diferencial de Fullmetal é justamente isso. É fugir do padrão shonen Jump. É fugir do padrão shonen que a gente tá acostumado. É, eu, por exemplo, eu tenho certeza absoluta que Fullmetal nunca teria conseguido ser o que é se tivesse entrado numa revista como a Jump. Não, porque com a Jump, os editores, eles controlam muito o mangá. E eu acho que eles não teriam dado a liberdade que provavelmente a Arakawa teve na Shonen Gangan pra publicar daquela forma e fazer essa obra-prima, porque Fullmetal é uma obra-prima. E pra mim, prova que tu pode sim fazer algo para adolescentes sem tratá-los como idiotas. Outra coisa também que acho que favoreceu ela é que, no caso de Fullmetal Alchemist, menos é mais. 108 capítulos pra um shonen, se você for comparar com outros do mesmo gênero, é muito pouco. Só que assim, primeiro, são capítulos grandes. Segundo, eles são lançados bem espaçados, ou seja, eles são muito bem planejados. E assim, ela começou na hora certa e terminou na hora certa. E Fullmetal tem duas coisas, né? Tem, aliás, várias coisas. Mas Fullmetal tem qualidade de roteiro, porque a Arakawa se provou uma grande roteirista, e tem qualidade em traço. Que o traço da Arakawa é muito bonito. O cenário dela é absurdo, traço, lindo. Tudo, ela desenha tudo com muito detalhe, mas daí eu vou até dar uns exemplos mais tarde de algumas curiosidades desse detalhismo que ela tem. É, uma coisa que eu gosto de falar desse, você tá falando de detalhe, é que assim, eu vejo aos meus olhos, Fullmetal Alchemist, o mangá, ele precisa dos detalhes. Porque, assim, você vê, por exemplo, você vê que a pessoa faz uma alquimia melhor pelos detalhes. Porque, por exemplo, quando o Edo, ele cria uma lança, ele não cria uma lança. Ele cria uma lança com um dragãozinho bonitinho, com rabinho. Não, bonitinho não. Ele põe uma careta feia do caralho no negócio. Não. As armas que ele cria é muito Edward, louco. O Edward, ele, qualquer coisa que ele faz, ele põe os negócios bizarros. Não. Ele tem os bizarros, mas ele tem as... a personalidade de cada um. O Alphonse, sim. O Alphonse, quando ele faz uma transmutação, ele faz nos mínimos detalhes de como aquilo tem que ser. O Edward, não. Ele gosta de ser... Ele é do rock, entendeu? Não, mas... Ele faz uns negócios... Mas se você ver as armas que ele faz são muito detalhadas. Ele faz detalhe, só que tem um exemplo. Teve a briga do Ed com o Scar na cidade, eles destruíram metade da cidade. Daí o Ed falou que ia consertar a varanda lá de uma senhora que destruiu. Quando ele consertou, a mulher ficou olhando, cara, o que ele fez com a minha varanda? Porque ele botou uma coisa extremamente bizarra ali. Mas é a personalidade do Ed. É legal quando ele cria aqueles bonecos dele mesmo, totalmente bizarro. Enfim. Ele é de uma humildade, o Ed, né? Ele é lindo. Não. Ele é lindo. Tem uma tirinha no final do guia, que é a seguinte. Tá o Ed e o Al conversando e o Ed está lendo. Ah, Fullmetal Alchemist é um mangá shonen para garotos e blá blá blá. Daí o Al olha assim. Ah, mas a gente não tem muito desse estilo, né? A gente não tem evolução. Daí o Ed. Eu já estou no máximo desde o início. Também não tem amizade. Temos poucos amigos mesmo. Nem companheirismo. Só tem tiozão nessa série, né? E o personagem principal não é nem bonito. Daí o Ed já fica meio assim, mas o Fullmetal tem uma coisa que as outras séries não têm. Daí o Al assim, o quê? Dinheiro e poder. Isso define o Ed, senhoras, cara. Senhoras e senhores, virou a Morakawa e sua obra sambando na cara do resto do mundo. Sochi já nai no ka? Ah, boku ototo na Alphonse desu. Konna chibi ga. Dai ga gochujou? Eu queria falar uma coisinha aqui antes de vocês terminarem aqui a parte de técnica de Fullmetal. É falar que, assim, Fullmetal também teve uma grande linha de jogos. Jogos pra PlayStation, pra portáteis e afim. E todos são ótimos jogos, ao menos todos que eu joguei. Eu joguei quase todos de PlayStation 2, joguei de PSP, um de Game Boy. E é muito bom. Eu só joguei o de DS. Eu não gosto muito dos de portáteis, porque de DS e Game Boy, porque eu vejo a qualidade no seguinte sentido. Todos que caíram pra PlayStation, quem fez foi a Square Enix. Ela que foi a distribuidora. Quem fez da Nintendo foi a Bandai, entendeu? Então, tipo, eu achei que todos os da Square Enix superior. Ficou bem melhor. Inclusive a Square Enix muito bem podia conversar com a Hiro Murakawa pra chegar e falar, ó, seguinte, eu quero o Edward no próximo Kingdom Hearts. Ia ser lindo. Sonho. Ia ser lindo. Aí você virou pro lado e voltou a dormir, né, mudo? O problema do jogo do DS, eu joguei, eu até gostei, era até legalzinho. O problema é que era... Eu joguei na época, eu tava assistindo já o Brotherhood e o... E a história do jogo do DS era em cima do Fullmetal Alchemist primeiro, sim. Do Play 2, teve vários jogos. Teve jogos que foram em cima da animação, teve da primeira animação, teve jogos que foram em cima já do mangá, que ainda não tinha o Brotherhood, e teve jogos que foram em cima já direto do Brotherhood. Bom, mas já que a gente já falou um pouquinho sobre a parte técnica da história, vamos voltar a falar um pouquinho sobre o universo. A Fer já deu uma introdução legal. E fala um pouquinho sobre os personagens dessa história, poxa vida. Bem, vamos começar aqui falando que a gente tem dois personagens muito importantes que toda a trama vai correr ao redor deles, que são os irmãos Elric. É o Xiaomei. Porra, muito importante não, os mais importantes. É o Xiaomei, eu tô dizendo, é o Xiaomei, o personagem mais importante. Xiaomei é bom, é demais. Então, são os irmãos Elric, que são o Edward Elric e o Alphonse Elric. Eu não consigo falar Elric, eu falo Erurico. Eu não consigo, tipo, normal. É que nem o Gohan. É que nem o Gohan. Ah, tá. É como eu acho que eu vocês fazem isso pra se exibir. Vocês fazem isso pra se exibir, seu chato, caralho. Não é um costume meu falar Erurico. É, tipo, eu tenho que me forçar a falar Elric. Enfim, vamos imaginar o seguinte cenário. Coloque em mente, assim, vamos mentalizar o cenário. A gente tem um anime que se foca entre os irmãos Elrics, que é o Edward e o Alphonse. Nesse mundo que eles vivem, existe uma coisa chamada alquimia, que seria você, basicamente, mudar uma coisa para outra coisa sem perder nenhum elemento químico entre elas. Seria a lei da troca equivalente. Você conseguiria, por exemplo, pegar uma madeira e transformar ela numa cadeira... Uma escultura, numa carranca. É, numa cadeira, sendo que você não ia perder nenhuma parte daquela madeira que você utilizou. Apenas utilizando a transmutação. E os dois irmãos, eles conheciam alquimia. Eles inicialmente vivem só com a mãe, né? Onde eles perderam, assim, o pai, mais ou menos. O pai sumiu, eles não sabem do pai, entendeu? E o pai, ele deixou vários livros sobre alquimia. E eles leram esses livros, eles aprenderam sobre alquimia. Por quê? Porque isso fazia a mãe dele lembrar do pai dele. Tá vendo? Seus preguiçosos. Enquanto vocês ficam aí passando o dia jogando videogame, esses moleques estavam tentando estudar pra ser alguma coisa na vida. Cara, ele deve ter o quê? Com 12 anos, né? Não, eles não tentavam estudar alguma coisa pra vida. Eles tentavam estudar pra deixar a mãe feliz. Exatamente. Pô, mas eles tinham 5 anos, isso é algo pra vida. Com 5 anos, 6 anos de idade? Assim, uma coisa que é bom deixar bem claro é que a alquimia era uma parada bem normal, bem comum. É. Não é nada tipo secreto nem nada. É comum, porém, não é algo fácil e não é algo que todos têm acesso. Por isso que é muito impressionante que eles, muito novinhos, eles já conseguiram entender aqueles livros difíceis que muitos adultos não compreendiam e aprenderam a usar alquimia, entendeu? Sim. Por isso que a gente comentou ali que eles não têm esse lance de evolução. Eles já são foda desde o início. Os dois são um prodígio na alquimia. Sim, nesse universo, eles são considerados um prodígio. Até porque, mesmo no começo da série, você vê que a alquimia, até por muitas vezes, ela é utilizada por militares, até. Com certeza. Até o que é mais mostrado, que o uso... A mestre se tornou o que se tornou justamente pelo uso militar que eles pelo faziam da alquimia. Pelo uso militar da alquimia, exatamente. Tem um outro fator, o Panda até falou que era uma coisa comum, sim, era comum nesse universo, porém, acontecia... Acho que até como existe no nosso mundo mesmo, as grandes centros, eles compreendiam a alquimia como uma ciência. Mas quando tu ia pra uma em regiões mais rurais, até mesmo o Rizembu, onde eles moravam, as pessoas não entendiam exatamente o que, que era alquimia, e muitos achavam que era poder de Deus, um poder, poder divino, apesar da alquimia ser um estudo científico, né? Assim, era que nem você chegar em um lugar que não conhecia aquela situação, né? Mas mesmo assim, que nem se pega, por exemplo, Ryori. Ryori era uma cidade que, quando eles apareceram e mostraram a alquimia na cidade, tipo, eles ficaram impressionados, mas eles não achavam aquilo ainda nada divino, entendeu? Também tem o lance da equivalência, né, velho? Da troca equivalente. Você tirar, tipo, da troca equivalente. Você construir algo a partir de alguma coisa, beleza. Você pode ter até um poder. Eles podiam até achar que era algo relacionado a algum milagre, algum poder divino. Mas agora, o que pegava mesmo pra eles, por exemplo, era você tirar a coisa do nada. Não, mas ô Panda, eles tanto achavam que era algo divino que quando o Alphonse conserta o rádio em Ryori, eles perguntam: ué, vocês também têm o poder de Deus, do Deus Leto? Mas aí tem eles outra coisa. Eles se surpreendem com isso. Não, sim, mas... Eles foram induzidos a pensar assim, porque, que até o começo da história toda, porque tinha um cara charlatão que tava induzindo eles a pensar que a alquimia era algo divino, entendeu? Não, talvez, não. Se não, sim, se mas tivesse eles... esse cara, talvez eles tivessem conhecimento sobre a existência e os usos da alquimia de outras fontes, porque Ryori era afastado, assim, mas não era tão isolado, não era o Mistival da vida. Eu entendo isso que tu tá dizendo, Dri, mas vamos pensar o seguinte, a Mestriz, o lugar onde eles vivem, pra vocês terem uma noção, quem não assistiu a obra, é como se fosse a Europa da década de 30, mais ou menos. Imagina que hoje tu já tem regiões, mesmo no Brasil, no século 21, que são completamente isoladas. Imagina na década de 30. Existiam esses núcleos fora dos centros urbanos, onde aconteciam as pesquisas, onde tu tinha uso militar, que eles não conviviam com a alquimia. Sim, ok, eles sabiam que existia, mas eles não entendiam a alquimia. E se eles foram levados a crer por alguém que aquilo era um poder divino, é porque eles não tinham esse conhecimento e eles acreditaram. Ah, então é um poder divino, não tem maiores explicações. É porque eles não conheciam a alquimia. Exato. De verdade, eles, entendeu? É isso que eu tô querendo dizer. Eles tinham conhecimento, o conhecimento que existia uma alquimia, mas eles não sabiam o que, que era aquilo. Não, eu acho que eles tinham a noção, eles não tinham conhecimento de que aquilo era uma ciência apenas. Exato, exatamente, é isso que eu tô dizendo. Tanto é que eu até lembro que eles, quando associaram com o milagre, eles foram muito rápidos em dizer que não, né? Porque até uma coisa que você vai percebendo, eu acho que eles têm pelo menos o Ed vê muito isso, ele tem um desprezo tão grande pelo conceito de... Religião? De religião. Ah, mas isso foi, eu acho que, situado pelo momento que aconteceu o que aconteceu com eles na infância. Não. Eu acho que isso é uma característica até dos cientistas, de um modo geral, cientista, né? Ele mesmo cita isso quando ele fala com a Rose. É, até que ele fala... Isso é uma característica do cientista. O cientista, ele não acredita em Deus, porque ele tem um conhecimento sobre a ciência, então o que é tido como Deus pra ele... Não faz sentido. E se não faz sentido, pra ele não existe, entendeu? Exatamente. Tanto é que até os milagres que a Rose defendia com tanta paixão, ele falava, ele alertava por experiência própria. Chegue perto demais do sol e você vai se queimar. Que eu acho que foi até ele o... Ele citava Ícaro, né? Citava a lenda Ícaro. De Ícaro. Exato. Citava Ícaro. E porque ele sabia que, assim, não tinha... Na visão dele, não tinha um deus do outro lado, porque ele chegou mais perto possível e ele se fudeu por causa disso, entendeu? Ele sabia que, assim, o mais... Tudo que ele chegaria, tudo que ele conseguiria encontrar de alguém que... conseguisse desrespeitar a troca equivalente a essa destruição, que foi o que aconteceu. Mas a gente passou um pouquinho, como o Mugi tava dizendo, né? O Ed e o Al, eles aprenderam alquimia na infância por causa do pai deles, motivado por essa sombra do pai, né, que não existia, e pela própria capacidade intelectual que os dois tinham. E o que que acontece? Como eu disse no início, a mãe deles falece. Tava tendo uma epidemia, né, naquela época, e a mãe deles pegou e não resistiu e acabou falecendo. Imagina pra duas crianças, eles deviam ter em torno de 8, 9, 10 anos, mais ou menos, que o pai foi embora e a mãe morreu, e a mãe era basicamente a única razão de vida deles. Eles amavam muito aquela mãe. Era a família que eles tinham, né? Então... Exato. E eles entendiam de alquimia. Foi a partir daí que eles tiveram um desejo. Nós vamos reviver a nossa mãe. Nós queremos ver o sorriso da nossa mãe de volta. É esse o desejo deles e é o que leva eles a se queimarem, né? A sofrerem as consequências. Cara, e eu acho isso muito foda, porque se a gente for ver, é um desejo muito egoísta, né? É, mas, ao mesmo tempo, é um desejo muito lindo. E é um desejo que todas as pessoas que já perderam alguém na vida têm. E outra coisa que é muito fácil de esquecer é que eles eram crianças. O desejo deles foi motivado, era uma motivação completamente infantil, entendeu? Que assim, eles sofreram muito por uma decisão que foi tomada por leviandade infantil, eu acho. Que assim, eles podiam ser tão geniais com alquimia quanto fossem, mas eles ainda eram crianças e não tinham como mensurar a sério as consequências do ato deles. Tanto é que, assim, o que prova é que eles tiveram que amadurecer muito e muito rápido. O que eles Sim. perderam foi forçou eles a se tornar adultos. Até uma coisa que vários personagens mencionam em diversos momentos da série é que eles não são crianças, entendeu? São crianças, mas eles estão vivendo como adultos, lutando como adultos e sofrendo como adultos. E volta e meia, eles tentam relembrar os dois de que eles também são crianças, né? Que não, e eles não conseguem. Eles não conseguem. Porque por mais que eles tenham amadurecido nessa trajetória, eles ainda têm algumas reações infantis e algumas ilusões infantis. Então, às vezes, o Mustang uma vez olhou pra eles e disse: não, mas eles ainda são crianças, né? Eles ainda veem o mundo assim, tipo, de uma maneira meio... que porque a criança tem aquele desejo e as coisas é tudo preto no branco. A criança, ela não entende o cinza. Ainda, né? Então, quando tu começa a amadurecer, tu começa a entender que as coisas não são tão certas ou erradas e tu começa a ver várias nuances no mundo. Você tinha falado da Sensei, que é a Izumi Curtis, minha personagem favorita, que toda vez que fala, ela é... Eu sou uma dona de casa. Eu sou uma dona de casa! A dona de casa mais foda da história, por sinal. A dona de casa com tapa mais federal não, de gente, todos ela, os ela é amigos. Foda. E assim, ela também tem... É, o motivo pelo qual ela aceita cuidar deles, um dos motivos é que ela ensina alquimia pra eles. E assim, eu não me lembro ao certo, eu acho que ela não sabia o fim pra que eles estavam usando. Não, ela realmente não sabia. Não mas sabia. Ela tinha um passado também, estado lá, ela tinha tentado realizar uma transmutação humana também. E ela sabia melhor do que ninguém por que que isso não dava certo. Ela também tinha uma motivação muito forte, ela tinha perdido um filho e ela tava desesperada pra trazer ele de volta. Recém-nascido. Um filho recém-nascido. Ela tava desesperada pra trazer ele de volta. Não só não conseguiu, como ela acabou perdendo alguns órgãos. Boa parte dos órgãos internos. E assim, ela só continuou sobrevivendo por causa de alquimia. Uma coisa que você percebe, que é até uma das coisas que eu mais amo na Izumi, é que ela é forte, ela é brigona, só que ela é extremamente maternal. Maternal de um jeito muito diferente. Ela ama muito o Ed Wall, ela se né? torna mãe deles de uma forma muito bonita mesmo. E ela acaba se tornando uma das mães do Ed Wall. Porque, na verdade, eles arrumam uma segunda mãe, que é Pinako Rockbell. Que é outra personagem demais também. Apesar que, pra mim, ela é a avó deles. Ela é a avó. Então, assim, mas assim, ela também tem aquela coisa de cuidar deles. É a avó, mas, enfim, pra termos práticos. Que era uma... Acho que era uma vizinha deles, né? Que tinha... É, uma vizinha. É que assim... E ela era amiga do pai deles, né? Do Roy. Ela bebia com ele. Isso. Só pra colocar assim, lembrando sempre o que a Fer falou. Europa das décadas de 30. Ou seja... É, interior da Europa da década de 30. Vizinhos Nossa. Não são próximos, assim, não são um colado do outro. Você tem que tipo, não é tem que andar. Não é que nem São Paulo aqui, que uma casa é grudada no Eles lado são da do outra. Mesmo vilarejo. Eles são do mesmo vilarejo. O vilarejo de Resemble. E ela tinha uma neta, a Winry. Os pais da Winry, eles eram médicos militares. Como eu disse, essa é uma informação importante pra ser guardada, porque, como a gente disse no começo, o aspecto militar é muito forte nesse anime, tem muita influência, e os pais dela vão pra uma guerra, só que eles não voltam dessa guerra. Então, a Pinako começa a cuidar da Winry sozinha. E quando a mãe do Ed do Wall falece, ela também passa a cuidar dos dois também, né? Porque a Winry e o Ed Wall, eles são mais ou menos da mesma idade, e eles brincavam muito, juntos, sempre e cresceram brincaram, juntos. Desde cresceram juntos, né? São amigos Sim. de infância, os três. A Pinako, ela trabalha com automeios, que são próteses mecânicas, e ela ensina tudo que ela sabe pra Winry, que a Winry também se torna uma mecânica cara, muito boa. Cara, a Winry é uma demais. Maníaca por máquinas, cara. A Winry, ela é otaku de máquinas, cara. Você fala de parafusos e chaves, ela fica... Ai, que legal, olhinhos brilhando. Os olhos dela é ridículo, tipo, sabe uma menina que ficaria feliz vendo uma joia, por exemplo, um diamante? Ela fica feliz vendo um parafuso. A chave inglesa. Não, mas é o parafuso. Aquele cara, parafuso XYZ. Lindo que ela nunca vai achar em lugar nenhum. E ela ela também é extremamente carinhosa com os meninos. Tanto é que ela passa o tempo todo tratando carinhosa. O Ed muito bem. Muito carinhosa. Bem, cara, que você riscou o meu auto-mail? Você vai morrer. Você tá louco. Por sinal, eu acho que a maior ameaça é a Wiri. Cara, quantas vezes ela bateu neles com uma chave inglesa, o Ed não morreu. Não, chave inglesa. Dri, no mangá tem uma cena ótima. Quando o Al aparece lá pela 46ª vez com o braço dele quebrado, tem uma cena que, tipo, sabe aquelas cenas de praia, onde o cara tá correndo na frente e a menina tá correndo atrás, aquelas cenas super românticas? Sei! Em câmera lenta. Então, Arakawa faz um quadro que imita isso, só que ao invés de ser um negócio romântico, tá o Ed chorando e a Wiri com uma chave de inglês correndo atrás dele. Cara, é sensacional! É sensacional! Cara, a Wiri faz o Ed chorar, mas ela consegue fazer isso, coisa que nenhum dos outros consegue. ジュイの話でしか石原のこと知らないんだ。ジュイの話。大好きなんでしょ、ウィンリーちゃんのこと。落ち着け。何か違うこと。違うこと考えるんだ、俺。 O Ed e o Al passaram por meses de treinamento com a Izumi, né? Eles foram pra outra cidade, pra Doublet, e passaram treinamento por lá. E quando eles voltaram desse treinamento pra Rizenbu, eles estudaram mais um pouco, começaram a preparar cálculos e eles achavam que eles estavam prontos para os planos deles, que era fazer uma transmutação humana. Ou seja, eles queriam trazer a mãe de volta à vida. Aí eles passaram no supermercado da esquina, compraram todos os elementos químicos que eu tinha falado no início do cast. Açúcar, tempero e tudo que é de bom, cara. Mas você acha isso no supermercado que é qualquer outro lugar, né? Tipo, com certeza. Você pega um saco de açúcar, vai na gôndola de tempero, pega pimenta, pega orégano e tudo que é de bom, você passa no corredor de chocolate e vai derrubando tudo dentro do carrinho. Pronto. É, mais ou menos. Mas enfim, a teoria que eles criaram, né, pra transmutação humana, eles tinham o material para o corpo e a informação genética e da alma, e cada um deles cortou o dedo, assim, fez um cortezinho no dedo e derramou uma gota de sangue. Eles acreditavam que isso iria fazer a ligação entre a alma e o corpo, né, que tu tem a questão de tu tem o corpo, a mente e a alma, né, que pra ti existir tu precisa ter esses três elementos juntos. E, cara, deu errado. Deu muito errado. Não, assim, não deu errado. Tipo deu astronomicamente errado. Isso vai dar merda. Só que isso deu uma merda monumental. Que, assim, até isso aparece de formas diferentes nas duas versões do anime. Que, assim, uma das consequências... Algumas consequências que surgem aparecem diferentes. Mas, basicamente, eles perdem algumas coisas graças à troca equivalente. Ou muitas coisas. Ah, coisa de nada, nem vai fazer falta. Resumo da ópera. O Al que eu digo, o Al nem sente falta do que ele perdeu. Resumo da ópera. O Alphonse perdeu o corpo inteiro. Só o corpo inteiro. Mas nada muito importante mais que isso. E o Edward perdeu a perna. E aí o Edu louco da vida, assim, meu Deus, morrendo, levaram meu irmão. Morrendo de dor, sangrando. Levaram minha perna. Aí ele faz uma coisa, assim, desesperadora, né? Ele se desespera, pega uma armadura que ele tinha naquele quarto e tenta fazer o quê? No mínimo, selar a alma do irmão dele de volta na armadura. E pra isso ele oferece o braço. Sim, leve meu braço, leve minha perna, leve meu coração. Cara, isso foi de chorar. Mas por que aconteceu isso? Tá? Por que eles perderam o corpo? No caso, o Al perdeu o corpo e o Ed perdeu o braço, a perna, na verdade, no início. E depois o braço pra pegar a alma. Porque dentro das leis da alquimia, a gente acho que talvez citou rapidamente, mas existe algo que se chama lei da troca equivalente. Tudo Sim. que tu quer tem um preço. Exatamente. No caso, primeiro que é impossível. Eles, obviamente, depois perceberam isso, mas é impossível tu trazer alguém de volta à vida. Não tem nada que você consiga oferecer ao mesmo valor do que a alma de alguma pessoa. Exatamente, que a vida não tem preço. Tu nunca vai conseguir dar algo com pagamento igual de uma vida humana. Mas, quando eles, enfim, fazem essa transmutação, eles ficam diante de um portão. E o Ed conhece a verdade. Vamos dizer assim, vamos chamar de verdade. Vamos chamar de verdade. E esse, na verdade, a perna dele foi o pagamento por essa visão da verdade. Uhum. O Alphonse pagou o corpo inteiro. E daí, depois, obviamente, pra recuperar a alma, o Ed dá o braço dele pra trazer a alma de volta. Cara, e aí que a história começa. Porque o objetivo deles agora é recuperar os membros. Recuperar os corpos. Exato. Porque eles não têm mais em mente a questão de ressuscitar a mãe. Eles sabem que é impossível. Mas eles têm como objetivo, sim, recuperar os corpos e eles vão atrás de uma coisa chamada Pedra Filosofal. Que aí, inclusive, pra eles cortarem todos os laços que eles têm com a vida passada deles, eles tacam fogo na casa. É até uma coisa que mostra, também, como eu disse, mostrada desde sempre, é que o tempo todo eles consideram que eles não têm um lugar pra ir e eles não têm ninguém pra voltar, mas no fim das contas eles têm família, familiares. Duas, no mínimo, como eu já tinha dito. Mas eles cortam muitos laços pra eles não perderem o foco da missão deles. O que é triste, mas é muito adulto da parte deles, que eu considero. É bem legal. Agora, Fer, aquele momento da gente fazer um boom na cabeça das pessoas e mandar elas olharem a data do dia de hoje que tá sendo lançado esse podcast. Com certeza. Olhem a data do lançamento desse podcast. Exatamente. Só que como que eles vão conseguir esse objetivo? Eles precisam, enfim, sair pelo mundo de dinheiro e fazer pesquisas. Qual é a melhor forma de conseguir isso? Sendo o que eles chamam de cão do exército. Ou seja, eles vão se tornar alquimistas federais, que são alquimistas que entram pro exército já numa faixa de major, na patente de major, e eles têm acesso a dinheiro e pesquisas e podem usar instalações militares no país inteiro. Porém, se houver alguma guerra, alguma coisa, eles vão ser usados como armas humanas. Como já aconteceu antes. Os alquimistas federais, eles sofrem muito desprezo da população civil como um todo. Porque os alquimistas, em teoria, deveriam usar a alquimia para o bem do povo. E um alquimista federal usa a alquimia para o exército, que nem sempre está pensando no bem do povo. Full Metal Alchemist. A gente falou um pouco das pessoas e a gente falou, como a gente tinha enfatizado, da importância do exército nessa história. Bem, então vamos falar um pouco sobre o país, a Mestriz, porque agora a gente vai pra cidade central e a gente vai ver um pouquinho mais de algumas coisas que se envolvem com o país. A gente vai entender que tudo se passa dentro de uma ditadura militar, onde a gente tem níveis de hierarquia política, entendeu? A gente tem aquelas partes de patentes, de major, coronel e por aí vai. O que acontece? O país, ele é bem, como a Fer falou, na época de Europa, anos 30, né? Então todas as cidades ou são vilarejos, né? Ou são cidades com aquele cenário mais vintage. Pensa numa Londres da década de 30, por exemplo. Uma Berlim da década de 30. Exatamente. É algo mais ou menos nesse sentido. Aquelas cidades grandes já, cidades urbanizadas, só com aquela coisa da década de 30 já, com aquela coisa da Revolução Industrial, alguns carros do estilo do T-Ford, coisas nesse sentido. Isso, exatamente. Uma coisa sobre a Mestres é que é um país que tem uma visão expansionista muito forte, uma visão de conquista. Tanto é que eles caçaram brigas e caçaram guerras com todos os outros países de fronteira. Eles têm uma treta muito antiga com Drakma, que é um país que fica ao norte, se não me engano. Drakma fica ao norte. Norte, isso. Ao norte. E é a Rússia do anime. É, que tanto é que assim, a divisão, uma das divisões mais da hora fica lá, justamente pra proteger de Drakma. Eles... O paredão do norte. Isso, isso. A muralha do norte. Game of Thrones agora tocando. Toma essa marca. Na região sul também é bem complicada a situação com o país vizinho. Ischival foi um país que teve uma guerra civil e um conflito, mas por causa dessa questão expansionista de Amestris, que invadiu aquele local e tentou dominar e, tipo, suplantar a cultura, principalmente religiosa deles, né? E assim, isso é explicado desde que o país surgiu. Ele tem como único objetivo essa questão de expansão e de arranjar e arredar terras pra ele e conseguir se tornar um grande país conquistador. Eu gosto sempre de fazer um paralelo, por exemplo, com o Terceiro Reich do Hitler. Porque o Hitler, um dos objetivos dele era objetivo expansionista, de conquistar territórios, né? Sim. Então eu sempre gosto de fazer um paralelo com isso, até porque, enfim, algumas coisas lembram a Segunda Guerra Mundial, enfim, não vou entrar muito no mérito disso. Fica bem claro no filme The Conqueror of Shambhala. Que isso, tanto é que assim, eles modificam a história de forma a colocar bem a guerra em si. Não uma alegoria dela, mas a Segunda Guerra Mundial per se, como uma coisa que tem impacto no mundo e em Amestris também. A Amestris, ele, além de tudo, ele tem um formato, quando tu olha, é um formato circular. Isso. Sendo que tu tem a capital, que é a cidade central, ela fica exatamente no centro. em cada uma das pontas, norte, sul, leste e oeste, tu tem um quartel-general responsável por cada uma dessas regiões. Então, tu tem grandes cidades, grandes centros, né, que são essas regiões mais próximas dos quartéis-generais. E depois tu tem pequenas cidades. Por exemplo, tu tem Rizempu, que a gente já comentou, né? Que é a cidade do Ed Dual, que é uma pequena vilarejo. Né? Tu tem Liori, que é uma cidade que fica meio que perto do deserto. Assim, é uma cidade meio pobre. É, você vai ter cidades e vilarejos dentro de todo aquele círculo, né? Isso. Um pouco afastado, mas você vai ter. Que é a cidade da Izumi, que fica ao sul. E tudo com ligações de via ferrovia, né? Via trem. A questão ferroviária de Amestris é melhor que a questão ferroviária do Brasil do hoje. Brasil. Yeah! É. Pior que é. E eu acho que uma das grandes situações que envolvem o enredo de Fullmetal Alchemist, ao menos no início, é uma coisa que aconteceu, que foi a Guerra de Chival. É algo bem marcante para os personagens, e é um tema bem central ao longo da história. Toda hora estão sempre voltando ao assunto de Chival, enfim. Tem um certo preconceito muito forte com os Chivalianos, né, que são o povo que é de Chival, né, dessa região. Panda, quem são os Chivalianos? Me explique quem são eles. Eles têm olhos vermelhos. Só isso? E pele escura. Exatamente, é isso daí. Só isso? E viram lobos na lua cheia. Exato. Não. Ah, não, então, peraí. Então, já que eu tô zoando... Bom, os Chivalianos, na verdade, Chival era um pequeno país que ficava na região leste, mas assim, na verdade, leste meio... sudoeste. Esse pequeno país, ele era um país mais, assim, tipo, atrasado, a gente pode dizer, tecnologicamente, enfim. E eu até às vezes acho que ele é um pouco baseado ali naquela região do Oriente Médio. Do Oriente Médio, exato. Porque tu tem a questão dos costumes, das tradições e da religião. Da religião muito acima imposta, de tudo. Imposta, né? Então é uma coisa muito forte ali neles. E aí é o que a gente começa com o conflito que tem, né? Porque eles têm um conflito muito forte por causa da religião. Na verdade, o conflito não existe mais. Né? O conflito existiu. Mas é o que acontece. E é o que é tocado muitas vezes no anime por causa de como foi esse conflito. É, exatamente. Na verdade, a Guerra Civil, ela começou 13 anos antes dessa história. História, exato. E ela durou 7 anos. Okay. E era, na verdade, o exército não acreditava que fosse durar tanto tempo e que os Chivalianos fossem resistir ao exército por tanto tempo. Sim. Começou com essa invasão, né? E a guerra, o conflito em si deu início quando um soldado amestrino, ele atirou em uma criança Chivaliana. E daí começou o conflito, a guerra civil, muitas mortes, durou 7 anos, como eu falei, até que no final, pra acabar de vez e aniquilar com todo mundo, o exército mandou todos os alquimistas federais para se tornarem, de fato, armas humanas. E eles mataram muita gente. O Roy é traumatizado com isso. O Armstrong é traumatizado com isso. Então, assim, tu vê que tem muitos personagens, não só os alquimistas federais, mas quem foi pra essa guerra, eles carregam esse peso junto com eles, porque foi uma coisa absurda. Foi de uma violência sem cabimento, assim, uma matança desnecessária. E todo mundo seguiu as ordens, obviamente, mas leva um pouco dessa culpa do massacre que ocorreu lá, né? Nem todos os alquimistas, eles sentiram essa culpa, mas os principais são apresentados no anime pra gente, os que fazem parte da história do Edual, que são realmente pessoas com caráter mais... Com código moral mais forte, né? Mais forte, exato. Eles sentiam... Eles eram traumatizados com essa guerra. Porque eles mataram muita gente. Assim, assim como é a guerra, né? Se é uma motivação pessoal, você vai pelo... Porque a nação está mandando você ir. Exato. Não só isso, né? Não foi um massacre de soldado lutando contra soldado. Não, era soldado atirando viu. Em criança, matando mulher, entendeu? Gente civil, pessoas que estavam às vezes só se tentando se esconder. E eles não deixaram ninguém vivo. Inclusive, na minha opinião, a melhor Gaiden que saiu do mangá... Gaidens, pra quem não sabe, são histórias... Pequenas histórias paralelas que são lançadas nos volumes às vezes. Uma delas, que foi a mais recente, chamada O Campo de Batalha Dele Mais Uma Vez. Que é que se passa em Chival, que é um diálogo do Roy e do Huggs. Nossa, foi uma das, acho que uma das melhores partes, porque assim, mostra bem como eles se sentiam em relação a isso. Mostra que assim, é o Huggs que meio que traz o Roy de volta ao centro dele, que é um dos motivadores pra ele querer ascender ao topo pra parar essa insanidade. Não, e tu vê, por exemplo, um personagem como o Lois, o Major Lois Armstrong, né? Que ele é um personagem, assim, tipo, primeiro tu olha o físico dele, ele é um cara grandão, fortão, musculoso, que adora, por sinal, mostrar seus músculos, né? Mas... ele conversa pelos músculos. É, mas ele tem uma alma muito sensível. E ele, quando viu a matança, ele não aguentou. E ele se recusou a matar uma criança, e ele foi mandado de volta pra central, porque ele não servia pra estar na guerra. Tanto que dizem pra ele, assim, numa passagem, dizem, ah, tu só não conseguiu subir de cargo no exército porque tu foi covarde. Né? Eles, a própria irmã dele diz isso. A irmã dele despreza ele, a Olivier. Nossa, mas a Olivier... Cara, a Olivier é a mais macho de todas. A Olivier Mira Armstrong. Uma das melhores personagens de Fullmetal Alchemist. Cara, quando ela apareceu... Sim, do Brotherhood. Cara, quando ela apareceu, eu olhei assim... É por isso que valeu a pena eles fazerem uma nova versão do mangá. Não, a melhor cena do anime de todas é quando ela conhece o Edgewall, que mostra a cena, tipo, ela como um urso e o Ed como um coelhinho, velho. Eu fiquei rindo sozinha daquela cena por muito tempo. E o Ed entrega a carta do irmão dela e ela simplesmente rasga a carta. Cara, é demais. Eu vou parar por aqui porque eu acho que eu já dei spoiler demais. Deixa pra lá. Ela é foda. Vamos o que mudar vocês de assunto. Saber. Mas ela saibam é que Olivier Mira Armstrong é a personagem mais foda de Fullmetal. Nisso há controvérsia. Há controvérsia. Porque assim, pensa... Ah, é uma das, mas... É que assim, querendo ou não, Fullmetal tem vários personagens fodas, entendeu? No anime que tem. É Olivier, a Izumi, a Risa, a Lanfan, a Lust. Poxa vida, né? Não dá. Isso a gente só tá falando das mulheres, porque isso. Tem homens fodásticos também, né? Então, cara, é só personagem foda em Fullmetal. Não, só é, os personagens são muitíssimo bem feitos. Foda. Muitíssimo bem feitos, todos eles, muito... Mas, enfim, dessa guerra de Shivar surge mais um personagem, que é um Shivariano sobrevivente. Que, inclusive, é um dos meus personagens favoritos, sim. É o último apesar dos Shivarianos. Apesar no começo ele parecer muito filha da puta, mas ele tem a sua motivação, que é o Scar. E, na verdade, ninguém sabe o nome dele, porque ele abandonou o nome, né? Ele abandonou o nome. E ele é chamado de Scar justamente por causa de uma cicatriz que ele tem no rosto. Inclusive, eu pensei que... na primeira vez que eu vi, eu pensava que era apenas um cara que colocou, sei lá, uma proteção no rosto... E tomou sol, esqueceu. Faz sentido. Parece legítimo. Tipo o Kiko, tá ligado? O Kiko com óculos de nadar. Faz sentido. Isso ni suna! Ore no kono migyū de wa! Então, agora, crianças, zona de spoiler aberta. Agora que a gente começa a fazer um cast só do Ganância? Não! Então... Ah. Zona... Essa vai ser uma zona de spoilers então, ainda mais leve, né? A gente não vai contar a história com todas as letras, porque a gente não tem tempo pra isso. Mas, crianças, zona de spoiler aberta, nós não nos responsabilizamos se vocês descobrirem o que vocês não querem. Então, por favor, assistam o anime se vocês não tiverem visto ainda, ou leiam o mangá, ou sei lá o que, ok? Então, zona de spoiler aberta. Primeiro de tudo, eu tenho que falar que o que me mata, que me atrai em Fullmetal Alchemist é o fato de ele bater na sua cara toda hora. As questões de filosofia e de moral que eles... De ética e de moral que, eles, que o anime faz você discutir são muito fodas, cara, desde o quinto episódio da primeira versão. Eu vou ser a pessoa que vai falar dessa cena. São dois episódios da primeira versão e um da segunda, que é justamente o que conta a história da Nina Tucker e do pai dela, o Show Tucker, e do cachorro, o Alexander. Quem realmente pegou o feeling dessa cena foi a primeira versão do anime, muito mais do que o mangá e muito mais do que a segunda versão. Eu lembro que quando eu assisti isso pela primeira vez, cara, eu não consegui parar de chorar quando eu vi o segundo episódio. Não, é um pequeno arco de dois episódios, mas quando eu disse que o Show Tucker é a... Pessoa mais filha da puta do universo? É a Dolores Umbridge dos animes. O cara não tem salvação. As pessoas podem... Qualquer outro vilão, o pai, os homúnculos, o Scar, o caralho, todos eles podem falar. Ah, mas esse cara é legal. O Tucker não tem uma pessoa não que tem. Consiga dizer uma qualidade dele. Que não consegue defender, porque o que ele fez é indefensável. É de uma baixeza, é de uma falta de moral. Que assim, você confrontado logo no começo com um negócio desses, é um tapa. Você pensa assim, meu Deus, que droga de mundo é esse? Né? É uma cena forte demais. É muito bonita, mas é uma cena muito forte. É uma cena muito, muito chocante, muito dolorosa. Que eu acho que poucos animes, de todos os que eu assisti, conseguiram fazer cenas com uma carga emocional tão grande assim. Eu não consigo pensar de pronto em nenhuma cena assim. Eu acho que essa é uma das melhores cenas de anime que eu já vi disparar. Outra coisa, é a história é toda tem uma pá de influências tão grande, tão pesada, que assim, ela, a Arakawa buscou referência em tudo. Buscou referência no exército, no, nas armas, na geografia, no, em tudo, na mitologia. Nomes, se você pegar os nomes... Os nomes, cara. Sim. Porra, quando eu descobri sobre a Messes e Xerxes, minha cabeça explodiu. Bum, bum. Foi um boom. Vamos explodir cabeças de pessoas aqui hoje, então. Mais do que do Netamina, né? Por favor. Fala aí, Panda, fala aí. Então, é porque a Messes, né, que é o nome do país onde se passa a história, e tem Xerxes também, que é a antiga cidade, onde tudo começou, onde nasceu o Hohenheim, o pai, a alquimia em si. Onde era uma civilização antiga que deixou de existir, que é onde hoje é o deserto, né? Na verdade, se a gente for ver, isso é uma referência até a Atlântida, né? Uhum. Sim, sim, que é a cidade perdida. Isso era uma, em si uma civilização super desenvolvida e que em uma noite foi totalmente destruída. Totalmente destruída. Fez boom. Exatamente. Fez boom. E se você pegar os nomes, né? Tanto a Mestres quanto Xerxes, são nome de Xerxes... A Mestres é a esposa de Xerxes. É a esposa de Xerxes, exato. Xerxes era um rei da Pérsia, o Xerxes primeiro, né? E a Mestres era sua esposa. Então, ela pegou, tipo, referência muito antiga. Eu só fui me tocar de Amestres quando chegou Xerxes, porque, na verdade, Xerxes eu tinha me tocado tranquilo, que eu já tinha visto o nome, mas Amestres eu não me tocava a relação de Amestres, cara. É que ela, a Arakawa, bebeu muito da fonte de mitologias da Ásia como um todo. Ela sempre gostou muito de cultura chinesa, principalmente. A Arakawa, ela fez uma pesquisa de anos, não é possível, cara. Ela passou, tipo, 80 mil anos pesquisando tudo pra fazer esse mangá, não é possível. E o pior, Mug, que não é bem assim. O que ela estudou bastante, que ela já conhecia de antemão, era alquimia, que ela leu várias pesquisas, estudos, livros sobre alquimia. As outras coisas, ela foi pesquisando ao longo que ela foi escrevendo o mangá. Óbvio que ela ia lendo bastante coisas, devia ter muitas outras referências, mas foi algo que foi sendo gradual, entendeu? Sim. Mas ela conseguiu fazer uma história que pegou fontes tão diferentes, assim, e deu coerência pra elas, né? Outra fonte que ela pegou muito também foram nomes de armas. Todos os militares... tem nomes de armas e naves e afins. É, inclusive ela tem armas na própria casa dela. Deve ter sido muito legal ela, tipo, chegar e falar... Ela tem uma pistola e um rifle de verdade que ela usa como referência pra desenhar. É. Imagina, cara, deve ser uma loucura. Os assistentes devem entrar em pânico. Imagina ela ter comprado na loja. Oi, tudo bem? Você tem uma arma pra me vender? Tipo, uma mulher, tipo... Bonitinha, não, baixinha. Não, e uma arma da década de 30. Não é uma arma qualquer. É. É armas antigas que ela tem. E eu fico pensando, sabe por que nunca atrasou Fullmetal? Porque ela devia pegar o rifle e ficar apontando pros assistentes pra eles não atrasarem o negócio, entendeu? Porque não é possível. Eu não ia culpar ela, não. Eu acho que uma coisa que é interessante, por exemplo, é o quão inteligentemente as coisas acontecem em Fullmetal. Um exemplo é a rede de comunicação que eles criaram. Porque eles estavam sendo vigiados, eles precisavam se comunicar, eles estavam em lugares distantes do país. E eles criaram uma rede de comunicação que é, cara... Genial. É só isso que eu posso dizer, genial. Com certeza. Não tem nem o que falar, sabe? É fantástico. É aí que você vê que é um personagem que muitas vezes as pessoas não dão o devido crédito, que é o Roy. O Roy é um estrategista brilhante. Ele disfarça, assim, tem cenas deles que são cenas de comédia mesmo, principalmente no primeiro anime. Dois episódios que lembram, que mostram bem isso. A cena das mini saias que ficou histórica. Quando eu me tornei Fury, as mulheres serão todas obrigadas a usar mini saia. Aí tá lá, ó, Ravó, que eu seguiria você pra qualquer lugar. E outra cena é a da prova de Alquimista Federal, que ele resolve que o Ed desafia ele pra um duelo. Ah, isso daí é muito legal. Essa cena, esse episódio foi baseado em outra Gaiden, muito boa também. É. Gente, leiam as Gaidens são demais, todas elas. Elas vão do engraçado ao fofinho, ao denso, é foda. Outra coisa que chama muita atenção em Fullmetal Alchemist, nisso, todos vocês, espero que vocês concordem comigo, vocês vão concordar comigo, é a trilha sonora. Das duas versões que tem músicas icônicas. Só tem uma música chata. Qual? Tsunade T. Tsunade T é bonitinha, muito para. Chata. Golden é Time Lover. Chata. Golden Time Lover é a pior música. Não, nem ferrando. Peraí, tu falou o quê de Golden Time Lover? É a música mais fraca da trilha sonora. Desculpa falar, mas é. Não, é. Nunca, é. Jamais. É. Não. É. Não. É. Não, não. Aí eu vou derrubar todo mundo, que a música mais chata, aliás, a única que eu não gosto, eu acredito que ninguém vai duvidar de mim aqui, é Motherland da Motherland Crystal é bonitinha, Carver. I Will que é chata. Ah, não, Motherland é bonitinha, chata, é bonitinha, por favor, é bonitinha, sabe? Uma que eu odeio, música da sempre eu odeio Crystal Care. Eu não sei, é que eu achei Motherland bonitinha, I Will eu acho meio chata. Meio xarope. Ah, não. Eu vou falar que eu gosto muito das músicas de Brotherhood, mas a minha preferida ainda é Melissa. Nossa, Melissa é histórica. Do primeiro anime, do anime de 2003, que marcou muito na minha infância. Pra mim ficou muito. A Melissa eu marcado. Gosto da animação da abertura. Nossa acho que. Muito foda. Lindo. Mas a música que eu mais gosto é Period. Nossa, Period é... Period, eu tenho que... Nessa vão empatar duas. É porque, assim, elas são minhas favoritas pela mesma razão. Period e Rewrite. Period, no caso, eu também gosto muito da dupla que canta, né? Que é o Kenny. Oh. E, tipo, o nome... Uma que é o nome da banda, né? Porra. Não. Química. Não. Uma coisa que a gente tem que colocar aqui também, que é a música, eu acho que mais modinha de Fullmetal, que é Again. Again? Mas eu gosto de Again, cara. Eu acho que ela... Não, é legal, gosto, mas é a mais legal. Modinha. Mas, assim, eu não tô nem falando de música que é melhor, mas eu tenho uma música que sempre que eu escuto eu me emociono e eu tenho vontade de chorar, right. Que é Let It Out. Essa música, ela encerrou alguns dos episódios mais fodas e emocionantes de Fullmetal Alchemist Brotherhood. A cena mais emocionante, acho que a cena mais forte do de Brotherhood foi com essa música. Eu sei da cena que você tá falando até. São duas cenas, na verdade, que ela finaliza. Porque ela finaliza o episódio quando a Winry descobre que foi o Scar que matou os pais dela. Suas mãos foram feitas pra curar. E o episódio que quase me fez cair da cadeira, que eu quero comentar dele depois, que é o episódio 26. Mas eu vou deixar ele pra comentar depois, porque esse é um episódio pra mim que é um divisor de água. É engraçado que vocês estão falando de música, vocês deixaram de falar da música. Bratia. Ah, sim, é Bratia. Verdade. Essa música tinha que ter na versão do Brotherhood. Sim. Era o que eu sempre ficava pensando, cara, essa música tem que tocar, porque essa música, ela conta a história de Fullmetal, entendeu? Eu lembro da primeira vez que Bratia tocou inteira, quando eu tava assistindo pela rede TV, foi no episódio 3, que era justamente contando a história da mãe deles. E assim, a música é em russo, eu não entendia. Foi a única música que tocava, de verdade, eles não chegaram a na versão da rede TV, eles não passavam abertura e encerramento. E eu lembro que aquela música, quando eu escutei, a cena em si é triste, sim. Mas a música, ela corta o coração de uma forma que não tem como explicar, mesmo você não entendendo. Aí você vai ver a letra dela. A letra é lindíssima, as vozes são lindas. Tanto é que tem um show de Fullmetal Alchemist que aconteceu depois que a primeira versão terminou, que essa música foi tocada ao vivo. Ela tem uma força, porque é uma música muito especial. Eu vou sempre associar ela com Fullmetal, com as melhores cenas do anime. Porque é que é essa forte, música, é forte, eu cara. Particularmente acho que ela foi feita pro Fullmetal. Foi. Não tem... Foi. Porque ela conta, assim, ó, essa música conta a história do Ed e do Al, entendeu? Sim. Conta a história deles, então ela é muito emocionante, ela é linda, ela é épica, ela é em russo. Ela é em russo. Gente, pelo amor de Deus, em russo. É linda. Aliás, tem uma música, né, que é Hologram, que ela é outra música que ela também fala um pouco da história. Sim. Tanto que ela é a música que encerra o anime de Fullmetal. É a última música que toca, ela na verdade é uma abertura, mas ela toca como encerramento em Fullmetal Alchemist Brotherhood, é a última música. E ela é outra música que tem muito a ver com a história, né? Essas músicas, eu acho que todas elas, cada uma delas tem seu charme, né? Porque assim, Kesenai Tsumi é animadinha. Eu queria entrar com essa música na minha formatura de oitava série, mas daí eu fiquei com medo de olhares tortos e não fiz isso. Qual? Kesenai Tsumi? É. Assim, o vídeo de Period é muito bonito, o vídeo de... O som é muito bacana também. Concordamos que Rain é uma música que emociona Rain. Todo mundo até hoje. Rain, nossa, Rain é linda. Por causa do... Acho que Rain tem aquele gosto de fim de anime, né? Tem. Aliás, a gente falou de cenas e da animação, do momento da música. Teve um episódio que começa a chover e entra Rain, cara. E esse episódio... Esse episódio, nossa. Assim, nossa. Aquela coisa que você fala, pisa no meu coração, mas não faz isso, né? Sim. Não, Rain... tem gente, assim, que acha que Rain talvez caberia mais pro encerramento, porque ela é uma música mais lenta. Mais calma. Mas eu acho que pra época que tava no anime, ela combina. E Rain, cara, é linda. Nossa, é linda, assim, linda. Quando Rain saiu, cara, a gente já sabia que tava quase perto do final. Eu lembro que... Não, Rain é a última abertura. A gente sabia que ia acabar ali. Eu lembro que, inclusive, conversando com vocês, quando saiu a versão full de Rain... Tava. A gente viu junto, velho. Eu lembro que, assim, a gente comentou, inclusive, que era bonito demais, mas já tava dando aquela dorzinha no coração de que tava acabando, meu. Nossa, a gente fala de música, não tem como não ser muito parcial e não associar com coisas muito fodas que a série trouxe. Vamos falar agora do que todo mundo acha que tá esperando pra falar disso. Cenas marcantes, suas cenas favoritas. Eu vou falar primeiro porque eu não quero que ninguém roube a minha cena. Minha cena é do episódio 26. Fernanda, eu espero que seja Fofoca, você é possessiva demais. Eu preciso dizer. Sou, porque essa é a minha cena e foda-se vocês. Eu quero falar primeiro. O que acontece? Eu não sei, eu não lembro. Eu não marquei. Porra, Mookie, eu não marquei por número Mookie, de episódio, não, porra. Um tapa na nossa cara. Foi um tapa na nossa cara. Esse é simplesmente o episódio mais épico de todos os tempos. Porque, assim, ele aparentemente era um episódio normal, assim. Obviamente não tão normal, porque nunca é normal quando você está dentro da barriga do Gluttony, né? Mas, ah, esse episódio é mítico! Agora ele percebeu qual episódio que é. Não, é que eu não marquei o número, porra. Deixa eu explicar a situação. O Ed... Calma aí. Deixa eu só fazer uma observação antes de você explicar. Esse episódio foi um tapa na cara geral de quem ainda achava que não tava tão legal o Brotherhood ante ao de 2003. Anterior. Exatamente. Com certeza. Não, esse foi um tapa na cara. Foi a virada na mesa. Do Brotherhood, e a partir dali, cara, é só subida. Deixa eu explicar. O Ed, o Ling e o Envy, eles foram engolidos pelo Gluttony. Só que o estômago do Gluttony não é um estômago normal. Ele, na verdade, ele é um portal que levou os três pra um lugar que não tem fim. Que é um lugar que tá cheio de ruínas, carros, corpos, sangue. Porque de tudo que o Gluttony engoliu. E nesse lugar... Pra tentar sair dali, os três percebem que o caminho que eles fizeram foi o mesmo caminho que o Ed fez quando ele fez a transmutação humana. E a ideia que eles tiveram é, vamos reverter este caminho. Usando o Envy, pegando um pouco da pedra filosofal do Envy, eles fazem uma transmutação humana e atravessam esse portal. Só que quando o Ed, ele para naquela sala branca, naquele espaço branco diante da porta dele, o que ele vê? Cara, é muito foda. Ele vê o corpo do Al. ダメだよ。君は僕の魂じゃない。一緒に行けない。 Mas o que eu eu achei foda é que a Arakawa é tão preocupada com detalhes que não era o corpo do Al não tava, tipo, normal, como uma pessoa como saudável. Quando ele sumiu. Ele tava todo raquítico, já com os músculos atrofiados, magro, cabelo comprido, bagunçado, unhas compridas, sabe? Extremamente magro. E tava o corpo do Al ali, cara. E aquilo, se não fosse só isso, foda... Quando o Ed tá sendo puxado de volta, porque na verdade o preço que ele pagou era só pra atravessar e voltar pro mundo dele. Quando ele tá sendo puxado de volta, começa a tocar Let It Out, né? Sobe a música, a porta, o portal tá se fechando. Só que antes dele se fechar, o Ed mete a mão, volta e diz, eu vou voltar. Nossa, eu acho que, cara, essa cena toda deu uns arrepios nessa cena, porque assim... Não, eu sem sacanagem... Eu tô dando arrepio agora, pô. Sim, sem sacanagem, eu tava sentada, sabe aquelas cadeiras de escritório, só que as vagabundas, ruim? Sim, uma dessas tipo, quebrou caiu comigo uma vez. Tipo, essas coisas assim. Eu tava sentada nessas cadeiras, tava eu e meu irmão, o Panda conhece lá na minha casa, tem uma salinha que é o escritório, a gente tava vendo no computador... Sem sacanagem, eu quase caí da cadeira. Tipo, eu pulei, assim, tipo, pra cima e fiquei... meu Deus! Caralho, que foda, que foda! Imagina eu e meu irmão... o esquilo do Centro Floresta. Tomou o energético, era firme. Eu e meu irmão, a gente ficou, tipo... Meu Deus, cara, que... Eu lembro que, assim, eu vi essa cena... A minha irmã viu essa cena antes de mim, ela falou assim... Cara, vê o episódio 26. Vê o episódio... Eu vi... Sabe quando... Eu não pulei da cadeira, mas eu tive que dar uns passos pra ver se... Cara, sabe quando você para e fica assim um tempo olhando pro nada e pensa assim... Meu Deus. Porque assim, eu acho que foi quando você percebe realmente até onde que o Ed tá disposto a ir, cara. Aquilo foi uma das cenas mais inspiradoras. Foi lindo. Não, e aquilo demais. Te deu a esperança de que, de fato, o corpo do Al pode ser recuperado. Aquela coisa te deu a esperança de um final feliz, cara. Depois da primeira versão, você não tem como isso terminar bem. E aí, não, mas tem... E não, mas sabe qual foi a merda? Porque tu teve esse episódio fodástico e daí tu esperar uma semana e vem um episódio de recapitulação. Cara, foi muito frustrante. Olha your face, motherfucker. Foi muito frustrante, porque tu tem um episódio épico desse, termina de forma épica, e daí vem um episódio de recapitulação. Tô de sacanagem, né? Tô de sacanagem. E foi maldade. Isso foi maldade. Eles planejaram isso na maldade, com cara. Certeza, na maldade. Com certeza. Bem, uma cena marcante que eu tenho que colocar é a morte do Hugs. Ah. Eu não me recuperei disso até hoje. Cara, olha, o Hugs, pra começo de conversa, ele não podia morrer. Não foi nem a morte do Hugs que marcou, foi o enterro dele. Foi tudo, a morte em geral. Não enterre o papai, ele tem muito trabalho a fazer. A Elisa chorando, como é que ele vai trabalhar? Porque gente, que tu cara, gente, essa cena é muito triste, porque o Hugs é o exemplo de cara que não... O Hugs, entre todos os personagens, é o que menos merecia morrer do anime todo. Porque assim, o cara era um coração do tamanho do mundo, pai de família, sabe? Mas aí você vê uma característica da Arakawa boa, que ela não teve medo não. de matar ele. Uhum. Ela fez aquele puta personagem que todo mundo ia se apegar com ele desde o começo e foi lá e matou o cara pra dar até uma guinada na história. E isso foi incrível, assim. Eu fiquei muito triste, muito... Ai, cara, é muito assim, o mundo, abalado, o mundo mas... não é justo. O mundo não é justo, exatamente. Não é justo. Muito menos quando tem um mundo que pode se parecer com sua mulher. Eu achei que foi muito baixo da parte dele. Foi. Outra coisa que é triste dessa cena, o Rai no enterro do Hug. Começou a chover aqui. Nossa, demais. Começou a chover e ele chorando. Um milhão de casas no mesmo, na mesma hora, né? Porque aquele episódio foi pra acabar, não foi a cena do enterro. Foi pra derrubar. Foi. Foi pra aquela que derrubar. Você tem que... Você para mas, um tempo e você quer... Nada na vida faz sentido. Tri, tu fala de dar motivação só pro Roy e tal, mas no caso do Ed e do Al, eu acho que a motivação que a morte do Hughes trouxe é o fato de que a gente quer recuperar os nossos corpos. Porém, a gente também não quer perder ninguém. Ninguém mais... Exato. Tanto que a partir dali, quem é que morreu? Ganas. Sim, morreu algumas pessoas, mas daquele núcleo importante deles... Não morreu mais sim, ninguém, entendeu? Sim, tá certo. Uhum. Porque assim, eu acho que no final das contas virou uma decisão de todos, né? Tipo, todo mundo vai terminar essa história e vai terminar bem. Outra cena que, puta, tem que ser comentada aqui, é quando eles descobrem o que compõe a Pedra Filosofal. Otto! Heikan-jikan, né? Kyou de marumaru 10日 desu yo! 閉館までよく根気が持ちますね。ふざけんな。 兄弟喧嘩ですか？ 解けないからといって自暴自棄になっては。 解けたんです。 え？ 解けてしまったんですよ、暗号。 本当ですか？よかったじゃないですか。いいことあるか、畜生！悪魔の研究、求めてはならないもの。恨むぜ、マルコさんよ。 一体何が？ 賢者の石の材料は生きた人間だ。しかも石を一個生成するのに複数の犠牲が必要ってことだ。 そんな非人道的なことが軍で行われてたなんて。 許されることじゃないでしょう。 このことは誰にも言わないでくれないか。 しかし 頼む、聞かなかったことにしといてくれ。 Que foi o grande baque deles, né? Nossa. Sim. Eu lembro que foi bem no meio do que eles estavam procurando. Eles estavam buscando a pedra filosofal agora pra recuperar o corpo deles. Foi pra quebrar eles e desmotivar totalmente eles. Sim, é. Nossa. Aí que você percebe também que, assim, o código moral do Ed, talvez exatamente por ele ser uma criança, ele é incorruptível. Porque ele não quer fazer ninguém sofrer. Não quer que mais ninguém sofra. Se ele fosse um adulto, ele não faria isso. Entendeu? E ele até tomou a decisão de que ele não iria usar a pedra filosofal pra recuperar os corpos. Tanto que no final do anime, no último episódio, ele tem a chance. Oferece pra ele a pedra filosofal pra ele recuperar o corpo do Al. Aliás, não só o corpo, né? Daí, no caso, recuperar o Al, né? Inteiro. Porque a alma também tinha ido embora. E ele não aceita. Ele pensa em outra forma. Ele prefere sacrificar algo que pra ele era muito importante. Mas ele não usa a pedra filosofal pelos princípios dele. Com certeza. Mas eu fico pensando, se o Ed fosse um adulto, ele teria usado. Talvez. Eu acho que ele teria usado. No final das contas, você percebe que o Ed é tanto que o Roy acabou usando, né? Tanto que o Roy acabou usando no final. Uma outra cena que particularmente eu achei muito foda é a cena em que o Roy mata a Lucy. Sim, por nossa, causa da Risa. Porra. Por causa da Risa. Por causa da Risa. Não, não só por causa da Risa, do Havok também, né? Ele ama a corporação dele inteira, entendeu? Ele vai pro quinto dos infernos pela corporação dele, não tá nem aí, cara. Isso é demais. Nossa, me deu muita... Eu fiquei muito triste por causa do Havok. Nossa. Mas o Havok... Aliás, tem... O Havok no final também, ele fez uma coisa foda demais, cara. Quando o Havok reapareceu... Olha, ele foi foda. Eu imaginei que ele não ia mais reaparecer. Eu não tava, tipo... É, porque você esquece dele. Ele ia aparecer, assim, sei lá, uma ceninha de 5 segundos. Mas, cara, quando ele apareceu, tipo, e assim, ah, eu quero falar com a pessoa que forneceu nossas armas, muito obrigado. Aí falou, armazéns Havok oferecendo de cuecas até munição, onde quer que esteja. E, tipo, eu sei que quando passou, eu aplaudi. Comecei a aplaudir loucamente, porque pensei, velho, ele ainda é um dos caras da corporação do Roy. Do Roy. Porra, velho, é demais. Só que a morte da Lush é pesadinha. Sim. Ela só não é mais pesada que a do Envy, porque a do Envy... Puta, esse aqui vai falar mesmo. Cara, o Envy, ele é um homúnculos chato, matou o Hughes. Mas eu fiquei com dó dele. Ele encheu o saco de todo mundo, atrapalhou a vida do Ed, do Al, mas quando ele morre, eu chorei. みたいなこのガキに。 この塩ビがこんなガキに理解されるなんて屈辱の極みだよ。この先その綺麗事がどこまで通じるか、せいぜい頑張ることだね。 Porque deu uma tristeza daquilo que ele tava, tipo, da inveja dele, porque ele tinha inveja dos seres humanos e ele queria só ser um humano. Cara, me deu uma tristeza, foi tão triste aquilo, foi, tão isso, triste. Você vê que o cara mais miserável de todos era ele, então... Ele era o mais miserável, com toda certeza. Mas, por mais filha da puta que ele foi... Ele foi filho da puta pra caralho. Causando, matando o Yuji e atrapalhando tudo. Ele causou uma guerra. Exato. Sim, foi ele que atirou. Ele na verdade, era o soldado que atirou na criancinha de Chival, né? Sim. Por mais todas as filhas da putagem que ele fez, eu fiquei triste na morte do cara. Que, cara, é pesado pra caramba a morte dele. Sim, é uma cena forte, cara. Eu vou citar uma cena agora que eu também. Foi uma cena que eu fiquei tenso. Eu fiquei muito tenso. Que foi quando a Winnie se encontra com o Scar. Nossa, essa cena é linda. E a Winnie... tá. Nossa! Com a oportunidade de matar o Scar. Nossa, tipo... isso daí é épico, cara. Mas eu acho que o mais épico foi depois do jeito que o Ed tratou ela. Assim, o jeito que ele impediu ela de atirar, aquilo, né? Aí você percebe que o Ed realmente tem um puta coração. Que ele falou, suas mãos foram feitas pra curar. Aliás, posso falar um negócio? Uma história de amor melhor que Twilight. Não, assim, mas... E agora, já que a gente falou do Ed, da Winry... Cara, o final... Eu te darei metade da minha vida e você me darei metade da sua. É troca equivalente. Daí a resposta dele, que metade? Eu vou te dar minha vida inteira. É muito nerd isso. Cara, que lindo. A declaração de amor mais nerd, mais fofa que eu já vi. Ah, mo... Renkinjitsu,ってどうしてそうなの? 10日交換の法則とかで... バカじゃないの?だって俺だと?ほんとバカね。半分どころか全部あげるわよ。あ、で、やっぱり全部はなし。9割、いや、8割かな。7じゃないな。じゃあ8.5。あ、そうや、そのくらいならあげてもいいわよ。何よ? あ、悪い悪い。じゃあ。ええぞ。お前やっぱすげえわ。10日交換の法則なんざ簡単にひっくり返しやがれ。何それ?バカにしてんの?ちげえよ。元気もらった。ありがとな。行ってくる。 いってらっしゃい。おやおや、エドワード君も旅に出ちまったのかい。ちっとは落ち着いたらいいのにね。あいつらはこれでいいんです。じっとしてる男なんてつまんないもの。 A aquela declaração de amor dos dois, tu percebe o quanto os dois são meio atrapalhados nisso, né? Tipo, principalmente o Ed, cara, ele passou a maior parte daqueles últimos anos, ele passou lutando e pesquisando e correndo atrás. Tipo, sem ele, tomar naquele leite. Período ele não tinha tempo pra pensar romance. Em romance. Mas né? Assim, é bonitinho porque é muito sincero. Ele usou o que ele sabia e foi muito sincero, foi muito. Muito dele. Eu acho que se tivesse dito de qualquer outra coisa, não ia ser ele, entendeu? Sem contar que, Dri, quando ele abraça o Winry, tem mais um fator. Ele tá alto. Sim, ele tá alto. Ele tá mais alto que ela, cara. Isso... Não, cara, esse final do anime eu achei tão lindo. Eu sempre torci muito pros dois, porque eles formam um casal muito bonitinho. E no final tem as fotinhas com os filhos deles, que é a coisa mais meiga do mundo. O Fullmetal teve um final feliz. Quantos de vocês acreditavam que Fullmetal Alchemist teria um final realmente feliz? De verdade. Eu achava difícil. Até porque o primeiro Full Metal, o final, ele não é feliz. Mas ele não é feliz. Porque o Ed e o Al ficam separados. O Ed acaba... Eu fiquei muito chateada com esse final. E assim, mesmo na época eu fiquei chateada. Porque eu achei uma puta sacanagem, coitado do Ed, se fuder sozinho, entendeu? Ficar sozinho no outro mundo. Exatamente. Tipo, fica se fuder, né? Fica no nosso mundo. Basicamente. Nessa merda de mundo. A questão não é essa, a questão é ele ficar lá sozinho, entendeu? Ah, tá com o pai, pô. Ele é verdade. Eu tinha esquecido dessa parte, mas enfim. Uma boa coisa de um bom momento marcante aí é a gente falar sobre a reviravolta que foi descobrir sobre o pai. O pai. Nossa! Não, eu tenho um chute na cara maior ainda. Chama Selim Barbie. Nossa! Esse moleque maldito. Eu acho que todo mundo ficou assim. Taisa no hanashi ni yoruto, King Bradley wa yōshō no koro kara jikken tai toshite sodaterare, tengai kodoku no mi. Shinseki nado hitori mo inai. Sore ni sakki no ano kankoku. Ano ko wa kizuichaimashita? Komarimashita ne. うちのお母さん、おしゃべりが好きで。 さっき、一瞬奇妙な殺気を感じました。以前にもどこかで。けれど、はっきりと思い出しました。グラトニーというホムンクルスに背後を取られた時の感覚です。セリム・ブラッドレイ。あなたは一体何者ですか？ この状況で私の正体を聞くとは、大した度胸ですね。オープン一応。得意の銃を抜かないのも良い判断です。あなたでは私に勝てません。 あなたもグラトニーと同じホムンクルス。いえ、グラトニーとは比べ物にならないプレッシャーを感じるわね。 奴と同じレベルだと思われるのは心配です。私の名はドゥライド。始まりのホムンクルス。 Full Metal Alchemist. É a criança mais filha da puta do mundo. Acho que ninguém acreditou. Eu não acreditei. Eu caí da cadeira. É porque todo mundo sabia que havia umas diferenças dos homúnculos do primeiro anime para os homúnculos do segundo, da versão da Arakawa. Tanto o de nome, né? O King Brother, ele era qual no primeiro? Ele era o Pride no primeiro, ele né? É o Pride. Ele, na verdade, é o Ruff. E o Pride, nessa versão, cara, ninguém, acho que ninguém nunca no início ia cogitar ser o Selim. É uma criança bonitinha, alegre. Gente, é uma criança. Olha o Alquimista Federal uma baixinho, criança. Né? É uma criança. Assim, a criaturinha bonitinha do anime é sempre o filho da puta por excelência. A Madoka Mágica já nos ensinou isso antes. Eu tô evitando de falar dessa cena, mas enfim, vamos falar da cena da Nina Tucker. Porque eu gosto dessa cena. Ela, inclusive, foi uma cena que foi considerada uma das melhores cenas de anime do ano em que foi veiculado. A cena da Nina e a cena do Hugs. Maldito mundo. A da Nina ganha só por uma situação. Você tá vendo... Uma criança. também é uma criança. Uma criança fofinha, um cachorro não, bonitinho, mas quando você vê aquela coisa, tipo, o Edward, tipo, deslumbrado, vendo uma quimera que fala, olha, uma quimera que fala. Aí daqui a pouco vem um... Oni-chan. Nossa. Aí, tipo, seu mundo cai. Seu mundo cai de uma forma astronômica, cara. Você tá no auge, tipo, falando, meu Deus, o cara é foda. Aí, tipo, o Nietzsche, é tipo, aí, aquela Deus, coisa, você filho da puta. O Ed paralisa e você paralisa na cadeira, assim, ele não fez. Mas isso. Sabe o que é mais chocante dessa cena? A do Hughes é forte, é triste, emocionante, mas ela é, uma criança. É impessoal. Ela é impessoal. É. Porque quem mata ele é o Envy, entendeu? É um homúnculo. É impessoal. Agora, a Danina é pesada, mais pesada que qualquer outra, porque é o pai dela que fez isso, entendeu? E o pai, que deveria ser a criatura que deveria mais amar e proteger ela. E ele fez por puro egoísmo. E o cara já tinha feito isso com a esposa dele antes. Com a esposa, antes. Exato. Exato. Isso que é o pesado da cena da Nina. Mais do que a do Hughes, por mais que seja emocionante a do Hughes e eu chore, a do Hughes é impessoal. A da Nina, não. Tem cenas muito tristes, tem cenas muito emocionais em Fullmetal, em outros animes, mas nenhuma conseguiu o que essa cena conseguiu, que foi de realmente fazer seu coração cair, cara. É muito forte essa cena, muito forte. Não, e tu vê o quanto isso é importante pra história, que no último episódio do anime, tá o Alphonse dizendo, não, nós vamos viajar, a gente vai continuar pesquisando, a gente vai estudar mais, porque houve uma menininha que a gente não conseguiu salvar, e isso ainda pesa pra gente, isso ainda é marcante pra gente. Quer dizer, a Nina, ela também ela é um marcou, ponto-chave ela pro amadurecimento do Ed, do Uau, entendeu? E vem muito da resolução deles de proteger as pessoas. Cara, não tem o que falar. Arakawa, ela é foda. É só isso. É só isso que vocês têm que entender, gente. Arakawa é foda. Depois de a gente ter falado tudo isso, acho que já tá na hora de a gente ir pras considerações finais, porque nós falamos muito e falamos de coisas fodas. Só que agora a gente precisa fechar. Por que que isso é importante pra gente de verdade? Deixa a palavra primeiro para o Sr. Panda, por favor. Cara, Fullmetal Alchemist pra mim, assim, é tudo aquilo que eu já falei, né? É uma obra-prima. Cada detalhe, cada minúcia desse mangá, cada detalhezinho que teve um pouco de estudo e pesquisa da Arakawa pra construir toda a obra que foi Fullmetal Alchemist, transformou esse mangá em uma obra-prima. Sim, é uma obra-prima. Você pode não gostar, mas é uma opinião minha. Foi o que trouxe o diferencial do Fullmetal Alchemist, foi o que fez a galera gostar do Fullmetal Alchemist. Pra você ter noção, eu gosto dos dois animes, lógico, muito mais do Brotherhood, porque seguiu toda a cronologia do mangá da Arakawa. Seguiu a história, a base da história. Pode ter mudado detalhes, mas ele seguiu a cronologia, a história, conforme o mangá foi. É assim, tá fácil no meu top 10. Eu não vou falar muito aqui, até pra não me estender muito, mas eu tenho, assim, uma coisa muito sentimental com o Fullmetal Alchemist, justamente por causa disso, porque a quantidade de booms e de explosões de cabeça, de plot twist que teve na história, que me fez gritar, sei lá, sair rodando na cadeira do serviço, assim, é incrível. Eu gosto muito, tá? É um dos meus animes favoritos, sim. E eu recomendo fácil pra todo mundo que impede algo pra assistir. Eu procuro recomendar um shonen, pra quem não tá acostumado com anime, pra quem vem de Dragon Ball só e Naruto, eu recomendo o Fullmetal Alchemist, porque é um shonen, mas não é um shonen mais do mesmo. Tem o seu diferencial quanto a esses shonens, e pode trazer uma experiência totalmente diferente pra pessoa, uma experiência positiva. E é isso, eu gosto muito, me emocionei muito, e é isso. Bem, eu tenho que colocar aqui que Fullmetal pra mim foi muito importante. Teve épocas da minha vida que eu colocava Fullmetal como meu top 1, fácil, porque eu fui conhecer Fullmetal no meu segundo colegial, quando eu tinha por volta do que? Os meus 15 anos, por aí. E, 15 a 17. De 15 anos. Aí, no terceiro colegial que eu conheci o One Piece, com os meus 16. Entendeu? Então, eu conheci Fullmetal e adorei. Eu comecei a comprar o mangá, e foi, eu lembro até hoje que foi, eu não gostava de comprar mangá, né? Eu não comprava mangá porque não achava necessidade de comprar mangá. E, cara, eu, embora já tinha lido via internet, da vida, essas coisas, aquele foi o momento que eu falei, cara, esse mangá, ele merece uma atenção maior do que só acompanhar online, ou só ler pela internet. Eu quero ter ele pra mim e colecionar ele inteiro. eu tenho a coleção inteira aqui de Fullmetal hoje da JBC e foi, se não me engano, a primeira coleção que quando eu terminei falei, puta, essa é uma coleção muito legal, Fullmetal Alchemist, porque eu comecei a entrar no mundo de animes por volta dessa época, do meu segundo, terceiro colegial. Eu digo que pro mundo da música eu comecei a amadurecer depois que eu saí da época de Linkin Park pra frente. E pro mundo de anime eu comecei a me amadurecer de Fullmetal pra frente. Espera, o Mugi, mas eu nunca tu regrediu, né? Tu gosta Linkin de One Piece? Whatever. Eu nunca saí da minha fase de Linkin Park, agora eu tô me sentindo uma adolescente de 13 anos. Obrigada, Mugi. Mas você é que você... Eu não vou falar nada, deixa pra lá. Fullmetal, quando eu conheci, eu acho que já foi dito, eu achei que era algo diferente, que me atraiu, que eu gostei, e vendo, obviamente, pela Rede TV. E daí, quando começou a sair o remake, né, a nova versão baseada no mangá, e eu fui percebendo o quanto a história, ela era bem amarrada, tu tinha vários detalhes que às vezes pareciam ser insignificantes, mas que eles juntos, eles eram importantes pra história. A Arakawa, ela não deixa a ponta solta. Ela não põe personagem por botar, personagem em vão. Ela não põe cena só pra ter história, sabe? Não existe desperdício na história da Arakawa. Tudo que acontece tem que acontecer. É uma história que tem início, meio e fim. Tu vê pesquisa, tu vê fundamentação. E isso é o que eu, às vezes, eu sinto falta, principalmente em shonen. É o que particularmente faz com que eu... Hoje eu não assisto muito shonen, porque o shonen é aquela coisa infinita, fica, principalmente shonen da Jump, né, que tu fica, a editora fica obrigando os mangakas a não concluir uma história, eles obrigam o autor a sempre fazer aquela história, e daí vai aquela enrolação, 1 bilhão de capítulos e nada de importante é dito, e isso me desagrada muito, porque eu gosto que as coisas tenham fundamentação, eu não me importo da história ser longa, desde que aquilo... seja importante e relevante. Não uma coisa que tá ali só pra fazer volume e vender mais capítulos. E eu acho que Fullmetal é isso. É uma história que tem início, meio e fim. É uma história bem contada, bem pesquisada. Uma história inteligentíssima. Que eu acho que, como eu disse antes, ela prova que tu pode fazer material para adolescentes sem tratá-los como idiotas. Sem tratá-los como se eles fossem uns imbecis que tudo tem que seguir aquele padrãozinho de ah, porque era um personagem idiota, que daí aconteceu uma coisa na vida, ele começa a treinar, fica forte, enfrenta o inimigo, daí vai lá, treina mais, enfrenta outro inimigo mais forte, vai ficando mais forte, e mais forte, sabe? Cada vez aparece um inimigo diferente. Isso pra mim é uma coisa assim que não, que não tem muito objetivo, sabe? É um padrão que deu certo com Dragon Ball, vê, beleza, vendeu. E agora parece que todo mundo quer só fazer isso. E Arakawa trouxe algo novo, diferente, vibrante, uma história ótima, assim. Cara, Fullmetal é foda, Arakawa é foda, e eu sim coloco com facilidade no meu top 1, assim... Fácil, pra mim, é o meu top 1. Eu já vi outras histórias, outros animes tão bons quanto, e animes mais sérios, assim, tu pega seinens mais maduros e com histórias mais profundas, mas Fullmetal, ele se prova inteligente a partir do momento que ele é, sim, uma história pra adolescentes, mas ele não é imbecilizado. É, cara, Arakawa é uma ídola. Ídola. Que palavra estranha. Ela é a melhor autora de mangás hoje do Japão. Autora. E... cara, não sei, leiam Fullmetal, é o meu anime favorito, opinião minha, eu sei que tem pessoas que não concordam comigo, talvez não colocaria no top 1, mas eu nunca vi uma pessoa que disse, ah, Fullmetal é ruim. Não. Não, isso não existe. Não. A pessoa pode não considerar o melhor anime, mas nunca vi alguém que disse, ah, Fullmetal é ruim, Fullmetal não presta, é chato, não sei o quê. Nunca vi, se aparecer, por favor, venha falar comigo que... Vocês eu não sei, porrada, eu, né? eu quero entender o caso clínico, né, mas enfim. Bom, eu... nunca escondi de ninguém o quanto eu amo Fullmetal Alchemist também, como eles. É meu anime favorito facilmente, é uma história que desde o primeiro episódio, desde a primeira cena que eu vi, mexeu muito comigo por ser... A forma de contar a história é muito diferente de outros animes que eu vi, é diferente, mas ao mesmo tempo tem coisas familiares. Ela soube usar o gênero shonen, mas ela desconstruiu um pouco dele e fez uma coisa diferente. Eu acho que os adolescentes, os personagens lá, tem um quê de realidade que eu não vi. Não é tão frequente assim você ver, entendeu? Eu considero a Hiromu Arakawa uma contadora de histórias suprema. sabe? É uma das minhas inspirações. Eu coloco ela, assim, do lado de... como inspiração pessoal, não tô dizendo de qualidade, nada, mas assim, em termos de inspiração, ela me inspira tanto quanto J.K. Rowling me inspira, ela me inspira tanto quanto Hayao Miyazaki ou outros grandes autores, que assim, eles trazem... a forma como eles contam são inspiradoras pra mim, pra criar as minhas. Eu vou dizer, na real, acho que Fullmetal Alchemist... pode parecer meio criancice falar isso, mas, cara, esse negócio mudou minha vida em algumas coisas. Eu, por muito tempo, eu tentei pensar... Eu acredito que a troca equivalente, mesmo que ela seja provada errada 1 milhão de vezes no anime, ela é uma filosofia de vida, se você pensar. Que você só consegue aquilo pelo que você se esforça. E se você quer alguma coisa, algo vai ter que ser tirado. Que seja seu esforço, que seja seu tempo. E você precisa estar preparado pra pagar aquilo. Porque se você conseguir sem essa lei ser respeitada, vai se voltar contra você. Eu prefiro acreditar que isso é verdade. Eu tento levar isso pra minha vida. Fullmetal, como tantas outras vezes que eu falo, eu percebi que as histórias que são mais especiais pra mim são justamente as que me fazem conhecer pessoas, me fazem conhecer amigos. E os primeiros amigos de internet que eu tive foram graças a Fullmetal Alchemist, que tinha um fórum. Por sinal, se alguém tá escutando, é do antigo fórum Fullmetal Alchemist BR, que tinha os desafios, que assim, era há muito tempo atrás, ainda tava saindo primeiro. Os primórdios da internet. Os primórdios dos fandoms de internet. Se alguém desse fórum ainda se lembra, que assim, eu lembro que a gente teve uma última reunião no dia em que o último capítulo saiu, que um dos moderadores mais antigos deixou um post agradecendo a gente. Assim, me emociona porque são momentos, me permitiu conhecer pessoas, me permitiu criar, me deu uma outra visão de mundo sobre algumas coisas e me inspira. Me inspira até em relação a atitudes. Cara, o Ed pode ser um merdinha brigão que não pensa de... Ele é o melhor personagem, não fala assim dele. Não, ele pode ser brigão, ele pode não ter muita noção das coisas, ele pode ser, sabe, ser impulsivo, ser irresponsável às vezes, mas ele... Eu acho que o caráter dele é muito sólido. Ele tem... Os sentimentos dele são muito sólidos. Uma coisa que eu também gosto é o conceito de família que mostra em Fullmetal. Que assim, família não termina com sangue. A família não é de sangue. A família do Ed e do Al, se você for pensar, inclui a Winry, a Pinaco, a Izumi, o Roy, o Hugs. Todos eles são uma família e todos eles... Sabe, é uma coisa genuína. E a relação dos irmãos é linda. É linda, linda, linda. Sabe, tem tanta história que irmão se odeia, se mata. Mostrar uma história de irmãos que vão a extremos um pelo outro. Mas eles brigam. Ai, isso que é legal, eles brigam. Porque irmãos de verdade brigam. Sim, assim como irmãos. Irmãos de verdade, exato, brigam, entendeu? E irmãos, mais uma coisa. Aí entra outra coisa, porque essa foi uma série que eu acompanhei junto com a minha irmã. Que, assim, é... Vocês se abraçaram no final? Não. Não, porque se sobe, então não tem graça. Mas... Odri, essa é uma série de irmãos, é uma série... então, porque eu assisti Fullmetal com o meu irmão também. Sim. E cara, pra mim, Fullmetal... que obsessão não, é essa? E assim, era uma coisa que eu tinha pensado até e eu até esqueci de falar. Eu, pra mim, eu julgo muito a relação do Ed e do Al como a minha relação com o meu irmão. A única diferença é que eu sou o Ed, a minha personalidade é muito parecida com o Ed, assim, de temperamento e tudo mais. E o meu irmão é muito parecido com o Al, aquela coisa calma, sabe? Sim. E o seu irmão não tem não é uma armadura de 2 metros. Né? Não, além do meu irmão não ser uma armadura de 2 metros, ele é mais velho que eu. Mas considerando que o Al às vezes parece ser o mais velho, pela personalidade dele, faz até sentido. Mas pra mim, eu me identifiquei muito com esses dois personagens, porque pra mim ele lembra muito a minha relação que eu tenho com o meu irmão. Exatamente, é bem esse sentimento mesmo, porque, cara, eu acho que você vê que realmente a relação entre irmãos é diferente de qualquer outra coisa, é diferente de amizade, de pai, mãe, de namorado, caralho, é quatro. Porque a proximidade que você tem com um irmão é diferente da proximidade que você vai ter com um amigo ou com um namorado, com qualquer pessoa, entendeu? Ou até mesmo com seus pais. Por isso que eu acho que essa história é especial também, porque eu acompanhei isso junto com a minha irmã e... Não tem como você não se colocar e você não pensar, tipo... Cara, se eu tivesse na situação que ele tava, eu não sei se eu teria coragem de fazer a mesma coisa. Mas eu acho que o desejo seria o mesmo, entendeu? Porque... Enfim, é uma história especial, uma história feita pra irmãos, contando história de irmãos, que traz muitas lembranças, traz muitos sentimentos, é muito foda, e eu acho que eu vou começar a chorar daqui a pouco, então ficamos por aqui, porque... Antes de encerrar, vamos criar a campanha. Abrace o seu irmão. Abrace seu irmão. Abrace seu irmão. Então, eu vou deixar aqui um recadinho antes. Vanessa, se você estiver ouvindo isso, que eu espero que você esteja ouvindo, porque, caralho, você não escutou nenhum podcast até agora. Nossa, eu tô fazendo... Meu irmão também não, Dri. Há um ano. Minha irmã também não. E assim, eu ainda... Sua irmã odeia a gente, meu. É, tem isso também. Espero que você esteja gostando. Espero que você tenha gostado dessa gravação. E sim, estamos trabalhando por um podcast de One Piece, porque eu sei que você tá me infernizando com isso desde a primeira edição. Obrigado! E é isso, fica esse recado pra Vanessa, minha irmãzinha, e pra todos. Muito obrigado por terem escutado e até mais. Beijos. E pensa na proposta do Mugi, velho. Não. Afaste-se da minha irmã. Antes que a ideia passe pela sua cabeça, fique longe da minha irmã, ok? Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, gente. Bom, gente. Tchau. E sejam bem-vindos a mais uma caixa de entrada aqui no Projeto X Podcast. Essa semana estou eu, Kiba, junto com o Seiji. Sim, ó nós aqui de novo. De novo, dobradinha. Cadê esse povo também, né? A galera resolveu sumir todo dia de gravação de caixa de entrada. Acho que ninguém quer gravar, tá fazendo isso de propósito. Também tô achando. Antes de começar, vamos aí passar os nossos contatos pra vocês que estão conhecendo o Projeto X agora. Se você nos conheceu pelo feed, quer acessar nosso site, acesse o... www.projetoxpodcast.com.br. Se você gostou do nosso podcast e quer mandar um e-mail, mande e-mails para contato@projetoxpodcast.com.br. Se você quer nos adicionar no Facebook, curtir a nossa fanpage, a nossa página é a facebook.com/projetoxpodcast. Se você quer nos acompanhar pelo Twitter ainda tá muito na moda aí, acesse nosso Twitter através do @projetoxpodcast. E se você quer ter uma comunicação mais próxima da gente, entra no nosso grupo no Facebook, que é o grupo projeto.x.podcast. Podcast. É isso aí, valeu galera. E vamos para os parceiros, começando pela Anypari, o Dollars Cast, a Otaku Company, o Legcast, o Otacrazy, Mini Clouds, o Level 1 Podcast, o Omega Cast, o Otacologia Cast, o Coffee Unlocked, a Clan Project, o Coletivo Cult e o Cast War. E antes de começarmos a leitura de e-mails de verdade, vamos para alguns recadinhos aí da galera, dos nossos amigos e parceiros que pediram pra gente mandar recados pra vocês. Começando pelo Legcast, qual que é o recado deles, Seiji? Eles lançaram essa semana o First Impact, falando da série Agents of S.H.I.E.L.D. E tá lá, cara, a galera dando opinião, né? O Zyder, o Arthur, o Gnu... Quem assistiu aí o Agents of S.H.I.E.L.D.? Eu assisti semana passada, achei interessante. Não é a melhor coisa do mundo, mas é interessante. Ah, foi legal, eu gostei. Foi legal, é. Foi bonzinho. Como foi só o primeiro episódio que eu assisti, eles usaram muito super-herói. Eu acho que eles não vão usar tanto super-herói agora, mas vamos esperar pra ver, né? É, realmente. Não vou dar minha opinião antes disso. E além disso, o Omega Station, né? O Omega que detém o Omega Cast, nosso parceiro, também tem um recadinho. Eles pediram pra gente divulgar que eles estão fazendo uma convocação lá no site deles. Então, entra lá no omegastation.com.br, procura lá a convocação e participa aí dessa grande equipe do Omega Cast aí. E só pra mais um recadinho aqui, pra lembrar que a gente lançou o Projeto X Playlist essa semana, né? Dessa vez com o Panda, né? Mandando a playlist dele. É, e só pra ficar claro, se vocês acompanham a gente pelo feed, pelo iTunes, por qualquer outro servidor de feed aí que vocês conhecem, as playlists que a gente tá lançando, elas não estão no feed do cast principal, a gente separou. Então, se você quer assinar a feed das playlists, você tem que ir lá no feeds.feedburner.com/projetoxplaylists, com um S no final, playlists. E vamos para os e-mails, começando pelo e-mail do Lucas Cachone. Fala galera do Projeto X Podcast, beleza? Lucas Cachone aqui de novo, finalmente com tempo para ouvir os dois últimos podcasts. Então vai aí o feedback. Podcast 55 foi muito legal. Sou fã da série e fiquei feliz em saber que existem tantos fãs dela por aí. Ele tá falando do How I Met Your Mother. Isso. E aí, já assistiram o primeiro episódio da nova temporada? Curtiram? E como assim não comentaram sobre Ranjit, o taxista mais brother de Nova York? Só pra comentar, a Fer e o Cabeça estão num hype absurdo de How I Met Your Mother que eu já tô pegando raiva da série, igual eu peguei de Shihai Furu. Não, mentira, mentira. Mas você não pegou a raiva do eu, o Rods, o Mug falando de Breaking Bad também, né? Peguei também. Ih, caramba. O bom é que esse já acabou, tá bom. Então a gente vai falar mais disso, Brice. Não vai falar mais por um bom tempo, acho que nunca. Então, tá bom. Bom, e continuando, a única coisa que me incomoda um pouco nesse tipo de série é quando os personagens começam a casar e ter filhos, pois aí já destoa da minha vida atual. Como não estou na casa dos 30 anos, alguns dos problemas que esses programas abordam nas temporadas finais do tipo casamento, estou ficando velho, preciso achar a tampa da minha panela, ou paternidade, tenho que cuidar do rebento e coisas e tal, acabo perdendo um pouco da empatia que tinha antes. Afinal, os personagens estão numa realidade diferente da que vivo no momento. Curto ser solteiro, casamento, construir família é a última coisa que penso. Acho que é por isso que gosto tanto de Seinfeld. Faz bem, cara. Seinfeld não vai ter... É a última coisa que você vai ver nisso aí, cara. Não, pô. Faz bem, porque casar é muito trabalhoso, ter filho é mais ainda, eu ainda não tô nessa, também não quero chegar nisso tão cedo, então é isso aí. É. Enfim, sobre o comentado na leitura de e-mails do podcast, um high five para o Panda que também curte Enka. Cara, eu ainda acho estranho as pessoas gostarem de Enka, mas tudo bem. Então, o Enka é legal a partir do momento que você escuta ele por 2 minutos. No terceiro minuto já não é mais legal, entendeu? Cara, eu não gosto de Enka, sério. Bom, tudo bem, gosto é gosto, não vou discutir. E não, não sou Ota, fã babaca de Idols. Só faço questão de acompanhar os blogs, enquanto as pessoas dela em redes sociais, comentar em fóruns, salvar umas fotos aqui e ali. Nada demais, sou de boa. Tá bom, vai. Você é fã sim, você é Ota sim, cara. Você faz... Cara. Porra, você comenta em fórum, acompanha o blog pessoal dela, o Facebook dela, salva foto e não é nada demais? Acha pouco? Eu acho muito. Mas sei lá, viu? Eu nunca vou chegar nesse nível, ainda bem. Bom, e sobre o podcast de coleções, eu simpatizo com o pessoal dos quadrinhos. Tem uma coleção de HQs e livros, admito ter a maior frescura para cuidar que as páginas não fiquem amarelas, tirando a poeira com paninho especial e essas coisas. Sou tipo colecionador Gollum. Não mostro, não digo o que tem e não empresto. My precious. My precious. Outra mania que tenho, que também foi comentada, é de rearranjar as prateleiras. Até umas semanas atrás estava arrumada por cor. Tipo aquelas palhetas de cores, da mais forte até mais fraca. Agora voltei a colocar por assunto. Enfim, cada louco com a sua mania, certo? É isso, até a próxima. Pô, isso é uma puta ideia foda, cara. Curti essa ideia, hein? Arrumar por cores. Então, o problema é que minha coleção de videogame, normalmente as capinhas são padrão, então é toda da mesma cor. Então, isso não ajuda muito. Pelo menos o lado dela, né? A frente é, mas eu não vou colocar de frente na prateleira, então não funciona. Valeu, Cachone, pelo seu e-mail. Muito obrigado. Continue acompanhando o projeto de podcast. E o próximo e-mail é do Danilo Rodrigues. Olá, meu nome é Danilo Rodrigues Prechedes, tenho 18 anos e sou um colecionador de mangás, e de vez em quando eu compro algum jogo. Bom, gostei bastante deste podcast, eu acompanho vocês há um bom tempo, mas esse é o primeiro e-mail que estou enviando a vocês. Realmente, eu não conhecia você, Danilo. Seja bem-vindo ao Caixa de Entrada do Projeto X Podcast. Bom, como o Mugi mesmo disse, para ser um colecionador tem que ter foco, e eu meio que estava perdendo o foco pouco tempo atrás, por tentar comprar alguns jogos antigos de GameCube e Game Boy Advance. Os jogos são muito caros mesmo sendo usado, e isso estava atrapalhando minha coleção de mangás. Eu percebi que o meu verdadeiro foco são os mangás, e vou deixar os games como um hobby. Bom, valeu pelas dicas e continue assim. Um abraço pra todos. Ah, ele mandou uma foto da coleção dele que é muito legal. Vários mangás lá. Muito mangás bom. E vários jogos aqui de Nintendo também. Exatamente, o cara é dos meus. Valeu, Danilo Rodrigues. Continue mandando e-mail pra gente e acompanha aí o Projeto X. Valeu. E o próximo e-mail é do Roberto Zurita. E aí, peixe esqueças, aqui é o Roberto. Eu acho que todos têm alguma coleção. O problema é quando isso vira uma patologia, como é o caso de vocês, principalmente o Mug e o Cabeça. Por favor. Ainda bem que ele falou Mug e o Cabeça. Eu tenho um puta planejamento mensal pra comprar meus jogos, então não é tão simples assim. Eu sou meio impulsivo, mas tu me controla. Não, quem não é, né? Mas eu tento me planejar, eu tento me planejar. Também. Eu não sou um colecionador patológico, ainda. Não porque eu queira ser um, mas eu acho que quando você realmente gosta daquilo que você coleciona, é inevitável que você se transforme em um. Eu coleciono mangás. Não é uma coleção muito grande, porque acabei de começar a colecionar For Real. Tem apenas 3 séries completas. GTO Shonen 14 Days, ou isso é bom, hein? Level E e Bakuman. Bakuman também é bom. Bakuman é bom. É. Também tem o Slam Dunk, mas está faltando 7 edições. Eu choro toda vez que me lembro que teria que vender meu rim para comprá-las. E eu acho que você vai ter que vender mesmo, porque as águas estão caras agora. Caríssimo, cara. Boa sorte. Último volume, então? Puta merda. Boa sorte. Tenho muitos outros mangás, porém, e todos eles ainda estão em publicação. Quando eu era pequeno, a minha coleção era muito maior. Tinha Naruto, Bleach, Hunter x Hunter, The Green Man... Mas minha avó deu tudo para a caridade, porque tava faltando espaço em casa, já que meu avô coleciona tudo. Sério, não tem uma semana que não olho pra minha estante e veja minha coleção de Hunter x Hunter com apenas 4 edições e choro. Ok, exagerei, mas eu fico realmente triste. No momento estou começando uma coleção de comics. Tenho Before Watchmen, Swift Dude e The Walking Dead. Estou querendo comprar Sandman, mas está muito caro e não sei se é tão bom assim. Detalhe, é muito bom. E é caro e tem bastante volume. Eu não li e não sei, mas se estão falando que é bom, é porque é bom. É. Queria dar uma dica para um cast. O que vocês acham de Tartarugas Ninja? Vi a minha infância inteira e sempre achei muito da hora. Falou, boa semana para vocês. E PS, guardo aguardando o cast de Kingdom Hearts. Olha só, Kingdom Hearts. Ó. Será que vai rolar? Cadê a Adri aí? Cadê a Adri no rolê? É, a Adri, Adri some, ela fala Kingdom Hearts, Square Enix, The Final Fantasy, mas nunca sabe. Ela é o Mug, né? Duas Fangirl. Ela é o Mug, é. O Mug principalmente, mais Fangirl que ela. E podcast Tartarugas Ninja? Quem sabe, né? A gente vai pensar um pouquinho. Vamos ver, quem sabe. Muito obrigado aí, Zurita, pelo seu e-mail. E o próximo e-mail é do Taira, que tá aí sempre, toda semana, mandando e-mail pra gente. Ele mandou um monte de fotos das coleções dele, um monte. Coleção de action figures, de mangás, CDs, DVDs, livros e um monte de outras coisas. E aí eu vou ler a mensagem dele agora. O cast ficou muito legal, é muito divertido ver como são as suas coleções. Eu fico feliz que temas que sugeri estão aparecendo nos podcasts. Na verdade, esse podcast, o cabeça tinha planejado ele há anos. Acho que antes do Projeto X começar. Sim, sim, realmente. E ele só saiu agora, mais de um ano depois. Então, é isso aí. Já colecionei até ficha de telefone. Só não fotografei meu Game Boy tijolão verde, porque está numa caixa de difícil acesso. Também já passei pela experiência de vender parte das minhas coleções. Por exemplo, parte da minha coleção de mangás de CDZ, que foi devido a precisar de dinheiro para financiar caravana para eventos ou para pagar dívidas financeiras feitas por razões que prefiro nem lembrar. Nossa, que medo, hein? Não é dívida nem Eita. De jogo nem de drogas, né? Por favor. Por não terem dado ótimos resultados. E também, igual ao Kiba, já colecionei brindes que me dão em eventos de anime. Porém, alguns não dão brindes nem mapinha. Aí fico sem. É, nem isso todos. É triste. Também tenho coleções de tazos, mas muitos não tem como tirar das caixas, por estar no fundo de um armário. Também tenho Eita. Coleções que desisti. Caramba, você é pior que o Mugi que o cabeça, hein, cara? Ainda bem que tem coleções que desisti, como coleções de mangás que paralisei. Geralmente procuro coisas relacionadas a animes, jogos e cultura. E uma coleção que ainda quero ter é de todos os CDs do Gorillaz. Vejo que focar em um tipo de coleção é o que estou pensando seriamente. Tá precisando. Tá complicado. Ah, ele comentou também que já colecionou Kinder Ovo, mas isso foi de 95 a 99. Cara, não... Ah, eu já tinha também. Eu tinha alguns, mas era caro, então não rolava, entendeu? Eu era molequinho, minha mãe não me dava tanto dinheiro assim. Também já tive coleções bizarras quando eu era adolescente, mas não vou contar sobre elas, por vai que vocês resolvem ler no caixa de entrada. A gente tá lendo tudo aqui. Ahá, já era. Porém, são até normais, perto da sua cabeça citou nos erros. Uma coleção que eu tenho e será tão infinita quanto a do Mugi por One Piece é a minha coleção por fotos de cosplay tirada de eventos de anime. Às vezes tem fotos que eu tirei e também fotos que os outros tiraram por mim. Se for tomar todas as fotos, deve ter algo em torno de 10 GB ou a caminho disso. Pois todo evento que eu vou, tiro aproximadamente 20 a 100 megas em fotos e já fui em mais de 30 eventos de anime no estado de São Paulo desde 2006. Você é velho de casa, hein, cara? Realmente. Igual nós aqui. Algumas estão armazenadas em CD, HD e aos poucos estou colocando-as no Flickr. Puxa, o Cabeça e o Mug extrapolaram o lado bizarro deles no tópico de coleções. Do meu anime list de 233 animes, aproximadamente 30% está em mídia física. Pelas dicas, ele comentou das dicas, pai, vaca, irmão. O cast será sobre Full Metal Alchemist, Brotherhood, versão antiga de 2003, mangá e essas coisas. É sobre Full Metal Alchemist, que vi que está saindo no Brasil, tipo um mangá full de Full Metal, né? Que é tipo um databook, isso é verdade, é um guia, na verdade, de Full Metal Alchemist. Uhum. E tem mapa dos locais, que mostra um monte de coisas que acontecem nos mangás. Tem mapas do país Amestris, mapa do mundo de Full Metal e das cidades também. Vi para comprar na Anime Friends, porém não comprei por falta de dinheiro. Bom, acertou. Parabéns, Sim, tá certo. Cara. Acertou as dicas. Aê! Muito obrigado, Taira, pelo seu e-mail. Continue acompanhando o Projeto X Podcast. Escreva e-mails menores, mais fáceis de ler, porque isso foi difícil. E muito obrigado. E o próximo e-mail é do Kogawa. Pô, eu já tive muitas coleções, mas depois que eu me tornei pai, tive que deixar algumas de lado. Pô, Kogawa, você já é pai? Caramba, que surpresa. Ah, detalhe que esse do Kogawa não mandou e-mail, né? Ele mandou pelos comentários. Já tive coleção de figurinhas da Copa. Tinha de jogos de PS1, PS2, quadrinhos e mangás. Revistas de games, Super Game Power, Sound Games. Acabei doando quase tudo. Ainda sobrou uma coisa ou outra que eu pretendo doar ainda. Alguns quadrinhos, mangás e revistas de heróis. Ó, se vocês quiserem colecionar Nintendo World, eu ficaria muito feliz, sabia? Nossa. É porque você escreve, né? Pois é, né? Bom, hoje em dia coleciono animes, tenho muitos. Tenho um armário só pra guardar os DVDs. Pretendo passar tudo para HDs também. E também tenho um problema com lista. A minha está desatualizada há uns 2 anos. A minha tá quase isso. Bom, gosto muito de futebol e por isso coleciono partidas de jogos nacionais e internacionais. Partidas antigas e atuais. Bom, é só um comentáriozinho. Eu sou tão paranoico com essa parada de lista de catálogo, dessas coisas, que eu comprei um jogo ontem, que eu não vou mencionar o nome porque eu ainda não posso mencionar o nome. Ah, sim. Eu já coloquei ele na lista, olha que absurdo. Tipo, no dia, cheguei em casa, foi a primeira coisa que eu fiz. E o jogo que eu comprei, que ainda não foi lançado, eu já coloquei na lista também. É bizarro isso, mas fazer o quê, né? E fala que coleciona partidas de jogos. Como assim? Ele grava os jogos ou é ticket que ele vai? Depois você fala, Kogor, o que significa isso? É, explica pra gente que eu fico meio confuso, não entendi também. Tenho camisas de clubes também, coleção, essa um pouco mais modesta. Isso porque não pago muito para tê-las. Eu procuro aproveitar ofertas no Mercado Livre ou eBay. Ou procuro comprar quando acaba as temporadas atuais, quando os preços caem consideravelmente. Uma coleção que eu acabei fazendo sem pensar muito em fazer foi a de posters das conquistas do Corinthians. Vai, Corinthians! E da seleção brasileira. Sempre quando um ou outro é campeão, no dia seguinte, estou lá comprando um pôster. Me dei conta desta coleção quando precisei comprar 3 pastas para organizar isso. Caramba. Eu não entendo muito bem disso, porque eu não sou muito da área do futebol, mas eu sei que quando termina o campeonato, no dia seguinte sai o pôster no jornal já, não sai? Claro, o pessoal já estaria pronto, tá, esperando, tá, né? Eles querem vender, lógico, né? Lógico. Uma boa sugestão para quem quer fazer uma lista legal é o programa Where Is It? Tenho ele aqui e tem bons recursos. Abraço. Vou testar assim que eu terminar essa gravação. E observação, considerando que vocês anunciaram o tema do cast bem antes de lançá-lo, um grande podcast seguiu a mesma linha que vocês esta semana. Então, foi uma puta coincidência. Quem será, né? Mas não, eu ouvi o podcast deles, é bem diferente do nosso, então vale a pena ouvir deles, que é bem legal, mas o nosso tá bem diferente também. E o próximo aqui, mensagem, na verdade não é nem um e-mail, nem um comentário, é uma mensagem que a Sakuriyuki deixou pra gente no Facebook. Há quanto tempo, pessoal do Projeto X? Estou aqui, eu, Sakuriyuki, depois de ficar tanto tempo sem poder escutar vocês por causa de alguns problemas e por causa da escola. Estou tentando recuperar o tempo que perdi, então vamos lá, estuda, Sakura, não deixa de estudar, não. Não deixa de ouvir a gente, mas não tá deixa bem. De estudar, não. O podcast 52 ficou muito legal e explicativo, pois não conhecia antes. O Reino do Amanhã, esse daí. O Reino do Amanhã. Eu esqueço, tá? Tipo, é difícil lembrar todos. Assim, é normal. Né? O podcast 54, nós temos muita influência oriental, que me fez muita coisa na minha vida mudar e fez ver o mundo de uma forma diferente. Mas o Japão tem coisas diferentes. Uma das coisas mais bizarras que já vi foram os comerciais japoneses, que sem sombra de dúvida são bem estranhos. Mas o comercial que eu acho muito legal é do chiclete Fit, e nunca diga não ao panda. O Nunca Diga Não ao Panda não é um comercial japonês, se eu bem me lembro. Uhum. Mas se você acha os comerciais japoneses bizarros, assista os game shows japoneses. Nossa, isso é muito estranho. Aí você vai ver o que é bizarrice. Os de pegadinha, então, caramba, só são insanos. Eles pegam pesado. Muito. Muito pesado. Eu gostei muito do Projeto X Playlist, amei a ideia de vocês falarem das músicas que vocês gostam e mostrar a todos. Eu sei que não sou só eu que já sabe que a primeira música do Mugi tinha que ser One Piece. Por que será, né? Eu tenho alguns podcasts que não ouvi por não conhecer os animes, mas eu agradeço ao Seiji e ao Mugi que me sugeriram ver animes que eu não conhecia. E eu comecei assistindo Shihaya Furu, que estou amando demais. Muito bom. Ele é um anime muito bom e divertido. E assim que terminar, vou ouvir o podcast 10. Sim. Que também, é desse. Também quero dizer que, por mais difícil que pareça jogar Karuta, eu gostaria muito de jogar, mas decorar os 100 poemas parece ser bem difícil. Ah, não é difícil de jogar, é só você ficar jogando cartinha pro lado. Mas em japonês. E joga a cartinha na parede, porque a cartinha fica presa na parede. Ah. E é isso aí. Isso só acontece em anime, pera aí. Pô. Só acontece em anime, porque eu tentei e não funciona. Também não, cara. Nunca consegui deixar a cartinha presa na parede, mas é isso aí. Eu estou assistindo com minha irmã The Big Bang Theory, que estamos baixando aqui em casa e dou muitas gargalhadas a cada episódio. Em breve vou começar a assistir Golden Boy, Work e Sakamichi no Apollo. Depois vou assistir Higashi no Eden, que vocês recentemente fizeram um podcast. Sim. E no final da minha lista está o anime Rainbow, que vocês recomendaram. Eu não assisti ainda por ser meio pesado. É, guarda mais uns 4 anos, Sakura Yuji. É, quando você tiver tipo mais adulta, porque você falou que tá na escola ainda, então espera um pouquinho, que é pesado. Eu mesmo não assisti porque não é muito meu estilo. Mas é isso aí. O podcast de Digimon e o de Pokémon, após escutá-los, eu me lembrei da época que eu assisti o anime na televisão, mas nunca joguei. Após comentar sobre Digimon com minha irmã, ela começou a assistir e estou acompanhando alguns episódios com ela. E percebi que com o passar dos anos eu esqueci muita coisa, mas é muito bom relembrar. Estou muito feliz em poder escrever novamente para vocês e fico ainda mais feliz quando vocês leem o cast de entrada dos meus comentários. Estamos lendo aí! Yeah. E eu ainda não escutei o podcast 56 de coleções, mas quando escutar eu mandarei um comentário. Não esquece de mandar, hein? Sim, por favor. Eu vou lembrar, e se você não mandar, eu vou lá no seu Facebook e vou mandar uma mensagem pra você. Tá bom. Um grande abraço para todos vocês do Projeto X, e aqui eu me despeço e vou indo. Espero ansiosa. Até a próxima. Valeu, Sakura Yuki, pelo seu e-mail. Muito obrigado. Como eu disse a todos os outros, continuem acompanhando o Projeto X Podcast. E acabaram os e-mails. Aê! É. Mandando também abraços pra quem comentou, né? Temos o Jin-san, o Kogawar, o Victor, o Vinícius Azevedo, o Rods, Rafael Taira, o Mugi, não, Trionaut, seja japonês. Isso aí, um abraço pra todos que comentaram. E para finalizar o Caixa de Entrada, vamos falar das dicas da semana passada e dar as dicas da próxima semana. Quais foram as dicas da semana passada, Seiji? Dicas da semana passada, né? É faca, pai e irmão. Estão todos relacionados ao podcast de Fullmetal Alchemist. Vaca tem a ver com a autora, Hiromu Arakawa, né? Aqui ela gosta mesmo de se desenhar com uma vaquinha, né? Ela se acha uma vaca. Não, ela gosta de fazer um desenho numa vaquinha, assim, e ela se identifica, né? Ela cresceu numa fazenda, ela gosta, né, de vaquinhas também. Ela gosta de vacas, então. É, gosta. Se orou. Sim. Pai, tem a ver com dois personagens, né? Temos um, que é o antagonista, e temos também o pai dos irmãos Eurique. Também. Isso. Que eles não têm uma relação muito boa, mas acaba sendo importante, de uma certa forma. E irmão, o irmão tem relação com os irmãos Eric, né, que eles são muito ligados, né. O Ed e o Al. É, né? O Edo e o Alfonso. Eu acho o nome Alfonso tão legal, por que eles mudaram pra Al, deixaram só Al? É, abreviação, né, que nem Edward, chama Edward, mas né? O Alfonso, você chamar a pessoa de Alfonso é muito legal, cara. Sei lá, a dinâmica de um anime, né? É, eu acho muito legal. O Edward também, apesar de lembrar Crepúsculo, mas eu acho o nome Edward, o nome Alphonse muito bom. As dicas para o próximo podcast são... Geração, França e Genética. Eu acho que tá fácil. Eu sei lá, eu não manjo nada disso, então whatever pra mim. Então, eu acho que tá muito fácil. Mas vamos ver quem consegue acertar e é isso aí. Semana que vem é um novo Projeto X aí pra vocês. Muito obrigado, galera. Falamos bastante nessa caixa de entrada. Eu estou cansado de ler. Ah. E continue acompanhando o Projeto X Podcast. Nós gostamos muito do feedback de vocês. Mandem e-mails, mandem comentários. Chama a gente no Facebook. Manda DM no Twitter. Qualquer coisa que a gente tá lá e a gente responde. A gente adora falar com vocês. Valeu, galera. E um abraço. Tchau, tchau. Falou, galera. A frase foi certinha, agora foi... Para de atrapalhar, Mug, caralho. Ai, meu Deus. Porra, Mug, essa porra vai pro ele. Porra, Mug. Porra, eu. Eu não entendi. Nossa, eu não entendi. Caramba, não. Caramba. Fer, pelo amor de Deus, né? Sai do sketch, Fer. Sai. Sai. Não, não, agora. Não, sério, não, eu não entendi. Isso é referência ao quê? Nina. A Nina. A Nina. A Nina. Ai, não, é que sabe o que eu entendi? Mina, sabe quando o Mugi fala Mina de One Piece? Foi isso que eu entendi. Por isso que eu fiquei, oh, como assim? Bom, então. Eu não entendi, esse foi o problema. Prossigam. Eu sabia que o Mugi ia fazer essa apresentação, eu queria fazer a minha depois da dele, mas ninguém deixou. Eu tinha certeza que ele falou que era grande. Eu tinha falado pro pessoal que ia ser um pouco grande. Eu tinha pensado em outra apresentação pra mim também. Tipo, eu ia dizer assim, eu sou Fernanda Fofon, que quem você tá chamando de baixinho, anão menor que um grão de feijão? Mas aí... Cara, vai ser essa. Não, eu quero a minha frase bonita, não. Não, não precisa. Você já falou aqui a Fernanda Fofonca ainda. Tá feito. Mesmo que você fale outra coisa, vai ser essa. Aí é minha frase bonita. Não. Inclusive, eu ia falar essa frase que a Fê falou. Não, não vou falar, porque eu tenho certeza que ela ia falar. E eles vão passar por... Nossa, eu ia fazer coisa de sessão da tarde. Grandes por altas aventuras. Essa turminha do barulho vai viver altas aventuras. Caramba, Aracal é 9 dias mais velho que a minha mãe. Enfim. Foi mal, gente. Mas a proximidade me impressionou. Enfim. Você é uma frase do universo. Chupa e tira o Oda de novo. Não. Nós temos o Frank, que é um... Foda-se. É um... Tá, ok, o Panda, tu já cortou essa referência, né? Beleza, valeu. Muito obrigado. Não, mas é sério, eu não falei nenhuma referência. Vocês que estão querendo que eu fale. Claro, porque a gente quer uma desculpa pra tirar você. Meu Deus, eu sou... Ela fabrica automeios, que são próteses mecânicas de órgãos, que ela... Órgãos não, membros. Membros. Tecnicamente, tá bom. Eu tava lendo sobre o automeio é só braço e perna. Tá certo. Eles não conseguem fazer outras partes. Então, são próteses... Enfim, eu vou ficar quieto. São próteses... Mug, não. Hã? São próteses mecânicas de membros... Ai, caralho. Cara. Pode entender. Aí que surgiu o vibrador mecânico. Ai, vamos tirar os dois, deixa mais. Vamos gravar só nós duas. Vamos gravar só nós duas, gente. É muito escrotice junto de vocês. Cara, vocês estão atrapalhando o podcast da nossa vida, né, Dri? Vamos tirar os dois, vamos gravar só nós duas. Eu de vocês, seus heredes do caramba. Panda. E ela... Às vezes a pessoa tem um desvio de caráter, que nem a Dri. É. A Dri coloca o feijão por baixo do arroz. Eu acho isso absurdo. Isso é bullying contra a minha pessoa, tá? Vocês dois estão deslegitimando as minhas experiências de vida e eu não vou levar vocês dois a sério. Ok? Ok. Seus putos. Enfim. Mais alguma... Nossa, tá vendo? Não tem como... Eu tentando fazer uma coisa séria, uma coisa profissional, e vocês dois vêm com essa putaria. Não tem como trabalhar. Ai. É, cara, tem bastante erro pra essa gravação. Mas deixa pra lá, vou parar de falar. E comecei com o Naruto, como óbvio todo mundo, mas quando Mentira, conheci... Mentira, eu não comecei com o Naruto, pronto. Falei. Não falei que você começou, não falei... Não, tu falou todo mundo, como todo mundo, pronto. Ah. Caramba, Mook, você comentou. Porra. Caralho, coloca isso no zero, por favor.